casas de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Libra e... na verdade não, e outras coisas que vieram antes disso, foram faladas no podcast Tanguinha 50 em outra edição que eu não lembro mais qual. 12 e 50. Os Cavaleiros do Zodíaco, partes 1 e 2, tanguinhacorp.com.br. Ah não, minha viada! Versão brasileira, internet da Sueira, São Paulo. Piu, piu, piu, piu, piu. Podcast de Tanguinha. Suas tanguinhas, que está começando o podcast de tanguinha! Saiu! É, rapaz! Disseram que o podcast tanguinha ia acabar. Mas não podia acabar antes de cumprirmos essa promessa. O que a gente falou, o Bode falou principalmente, falou: Não, CDZ parte 3, tá chegando aí, tá vindo. Tá chegando, tá sempre cada semana tava mais próximo, pô. Tava mais próximo. Mais próximo. Sim, vocês tá foram bons por duvidar. E se não tivesse nunca, o Bode termina. A gente não quer que o Bode minta pra você ouvinte, longe de nós. Então, vamos no programa de hoje continuar falando sobre Cavaleiros do Zodíaco, a segunda parte das 12 casas. E pra conduzir esse papo muito maluco, sincero, eu tô aqui mais uma vez fugindo felicidade, o Pluff! E comigo hoje, o Bode! Finalmente, vou poder argumentar por que o Milo é um merda. Muito obrigado, senhor. Ah, tadinho do Pombo, ele nem falou nada, você viu, né? É. Ele tava aguardando. É. E comigo e com o Bode, o Pombo! Interessante, né, cara? Essas pessoas muito engraçadas, eu admiro tudo muito vocês. Eu queria falar o seguinte, cara, já que esse programa claramente vai ser, né, uma série de acusações aí antecipadas, uma monte de baboseira, eu vou deixar que todos vocês se exaltem, falem, gritem, né, deem cambalhota e falem mal do Milo sem necessidade, né? E eu só aguardo que no final eu tenha uma chance de falar alguma coisa e ponto. Entendi! E conosco aqui hoje também o senhor Ilapsongues, Carlos Pivoto, seja bem-vindo. Muito obrigado, Milo e Camus eram um casal gay. Entendi. Poderiam. E também aqui conosco pra fechar nosso time, Daigueira! Seja bem-vindo, Daigo. Consumam o novo salgadinho Zoeiritos. O salgadinho que zoa com você. Tem gosto ruim. Nos sabores frango assado e queijo provolone estragado. E os waffles. Waffles. A batata da onda errada. Os waffles e zoeiritos vão muito bem com o Zoadinho, o seu companheiro de zoeiras. Tá certo. Tá bom. Pombo, tem algum também aí? Não, eu tô usando crack, só isso. Tô usando crack. Larguei minha família, a escola, você sabe. Parei com a maconha, tô usando crack. No copo de guaravita, eu fico suave. Tô usando crack. A maconha te engorda, use crack que é mais light. Tá bom. A maconha te engorda, o crack é mais light. Tô usando crack. O copo de guaravita. Eu fico mais light. Ah, eu fico suave. Ah, galera, a gente não fala de drogas hoje, a gente vai falar de Cavaleiros do Zodíaco. Que é uma droga. É mentira, porque tem o Senha na balada, né? Então. Senha na balada, falaremos sobre isso. Então, aguarde aí. Cavaleiros do Zodíaco, lá depois do moral de recado, já voltamos. Tô usando crack. Família, a escola, você sabe. Parei com a maconha, tô usando crack. Larguei minha família, a escola, você sabe. Você pediu estar aqui, a parte 3 de CDC. Ouça agora os recados da Tanguinha, então. Acessa canto superior do site você não aperta no player. Oh yeah! Se fortalecer o projeto na Loudify, por um tempo se adiar. Eia e os cavaleiros passaram pelas casas de Ares, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem e estão agora na casa de Libra. Pronto. Entendi. Chamou de excelente narrador. E é só o que você precisa saber. Entendi. Então, inclusive, nós já falamos, como o nosso incrível narrador falou, você que não acompanhou os programas passados, chegou agora, caiu de paraquedas aqui, vai ouvir podcast 1250, falando dos cabelos antigos, parte 1, parte 2, essa é a parte 3, começando então pela Casa de Libra. Quem tava na Casa de Libra? Como é que começa a Casa de Libra? Vale lembrar o final da Casa de Virgem. Todo mundo toma um sacode do Chaka, que é muito poderoso, ao contrário do Milo, e a única solução encontrada é o Ikki dando aquela encoxada cósmica, que ele faz, ele encoxa o Chaka e sobe pras estrelas e fica lá no, naquela rave eterna no espaço, segurando o Chaka. E os trouxas iam passar, né? Porém, todavia, contando entre tudo, lá na Saga de Gêmeos, o nosso querido Cavaleiro de Cisne... Não, na Casa de Gêmeos. Na Casa. Ah, é, na Casa de Gêmeos, desculpa. Foi uma verdadeira saga aquilo, né, cara? É, uma grande saga. Nosso querido Cisne tomou outra dimensão do Baroli Pai. E foi cair lá na casa de Libra, onde encontrou seu mestre Camus. Que naquele papinho, ah, Cisne, você é muito fraco, você é muito trouxa, você ama muito sua mãe, você é um bom menino. O que eu vou fazer pra você ter uma vida boa? Vou te botar num cubo eterno de gelo. Você vai ficar aqui pela eternidade. Um esquife de gelo. E é isso. Entendi. Mas quem chegou primeiro na casa de Libra, então? Cisne. E é, dono da, né? Dono da casa de Libra é... Doco. O mestre Doco, que é o anciãozinho que tá na cachoeira. É, tomando conta das estrelas pra... O mestre Doco, Cocuoco. Ou seja, não tinha cavaleiro nenhum na porra da casa. Tinha o Camus de Aquário, o mestre dele, que tava lá só pra dar o abraço e livrar ele da luta. Tinha um boneco lá. Aí, o cavaleiro de ouro pode sair na casa dele pra as outras assim de zoeira? Pode, cara. É porque o Doco... É porque não é falado isso explicitamente em CDZ, mas o Doco é brasileiro, cara. Aí já viu funcionário público, né? É a zoeira infinita. Não trabalhava, já não batia... Tava em licença prêmio há 243 anos já, o filho da puta. É, alegou ali problemas cardíacos. E tirou uma licença também. É, e a Dilma não abria concurso, né, pra Cavaleiro de Libra já há muito tempo, né? Aí fica essa porra, enquanto não entrou o compulsório dele, que eu não sei de quanto tempo devia ser, já que ele tava lá 240 anos, a porra da cachoeira, falando, Sírio! Não abriu o concurso pra Cavaleiro de Libra, né? Acho que estavam esperando rolar um nepotismo aí pra ver se colocavam o próprio Shiryu como cavaleiro, mas não rolou, né? É, rolar um pistolão ali, opa! Com essa eterna zoeira aí de nunca ter Cavaleiro de Libra. Mas vem cá, olha só, os Cavaleiros de Ouro, o objetivo deles é defender a porra das casas. Os caras passam anos coçando o saco esperando alguém tentar subir as 12 casas. Exato. Aí, por isso que eles não saem. Todo mundo é avisado, aí o Aquário chega, não vou esperar não, vou furar fila, porque, né, vai que todo mundo morre antes de chegar aqui. Aí calma, você tá de zoeira, você nunca foi pra Brasília, né, o Pluff? Depois de... Acho que não, nunca fui. Já viu como é que é, sei lá, ministério lá em Brasília, dia de semana? Não. Todo dia tem uma merda diferente, algum puto lá fazendo protesto, queremos a melhorias na carreira de servidor público, DAS-5, não sei o quê. Mesma coisa, o Mu fez isso, entendeu? Rola toda essa zoeiritos aí de neguinho que não quer trabalhar. O cara não quer trabalhar, meu irmão. O mestre do santuário era do Arena e o Mu era do MDB. Aí falou, não, vou fechar aqui com a garota lá de Japão, que é a parada essa aí mesmo, entendeu? Vai me trazer, vai me do ministério melhor, que o Ares aqui é muito prejudicado, o primeiro ministério. E foi isso, e nego não trabalha não, só tem filho da puta do brasileiro essa porra. Cara, CDZ, você tem que pegar o roteiro e entender que o roteiro é uma licença poética sobre uma história que supostamente era boa, sabe? Aquilo ali tudo você tem que mais ou menos interpretar. Em teoria, um cavaleiro de ouro tem que ficar na casa até o Hades voltar. Todo lance de Atena é pra segurar Hades, assim. Poseidon não conta, ele é um inútil. Toda a treta do santuário, em teoria, assim, o estatuto do santuário é pra deter Hades. Mas, teoricamente, Poseidon é um aliado, né? É, Poseidon, ele é de boa. Era pra ser um aliado. Poseidon devia ser um aliado, mas como ele renasceu viado... Viado não, porque ele queria comer Atena. Não. Ele queria saber qual é o segredo daquele maravilhoso make, aquele cabelo raso, é. Talvez. Mas no mangá ela tem cabelo castanho, e aí? Como é que você explica? Ai, ele também é louro. Ele também é louro, ele quer saber aquele tom acobreado. É só pintar, porra. Isso é muito mal comum. Mas o autor é gay, né? Então tem que se entender assim. Então, vamos descer pra perceber o aluno dele, que sabe como ele soube que o Cisne ia cair ali antes de todo mundo? Isso não faz nenhum sentido, não tem explicação, porque em teoria ninguém sabia que Saga tava lutando ali embaixo? Não tem explicação. Não é explicação, não, é coincidência. O que acontece? Sabemos todos, né, como já disse eu aqui em nossa introdução, que Camus e Milo eram um casal gay. Isso não é zoeira, não é querendo zoar quem quer que seja do signo de escorpião aqui nesse podcast. Então, isso é verdade. Isso é verdade, porque... É verdade. Nós, o Milo é o parceiro. Talvez. O Milo afirmou isso, não foi? Faz a unha e tudo. Sabemos nós que o autor de Cavaleiros do Zodíaco, Santa Ceia, o senhor Masami Kurumada, ele é homossexual. Ele é homossexual e hoje em dia isso já é uma coisa assumida. Ele não esconde, ele já saiu do armário das 12 casas. E você consegue notar que Cavaleiros do Zodíaco realmente sempre teve muita coisa ali oculta. Quando o cara tem certeza da sexualidade dele, ele, quando quer fazer uma parada ser do jeito que tem que ser, ele faz e foda-se. Vê se Dragon Ball tem algum personagem que dá pinta de ser boiola. Vários. São boiolas. Eles não dão pinta, eles são boiolas. O cara da Red Ribbon é boiola. Ah, é uma pichona, não é escondido. A General Blue não tem nada escondido, cara. No Yu Hakusho, quando tem um cara meio boiola, assim, tipo o Kurama, é meio mais ou menos. Mas aí, né, você vê que o Shihiro Togashi pega a mulher do Sailor Moon, que parece meio que é um travesti. Ele também não é um cara muito certo. E o Masami Kurumada, ele deve ter passado toda a adolescência, a infância, a fase adulta jovem dele, né, quando ele já era autor e tudo, naquela onda ali de, porra, via lá o Tetsuo Hara passando do lado dele na redação, cara forte, alto, parrudo, ficava lá sem poder fazer nada, viu Akira Toriyama passando do lado dele, cara, né, bom desenhista, bom partido, e também não podia fazer nada, porque seria mal visto por aquela sociedade japonesa repressora. Hoje em dia, que as coisas são mais abertas, ele bota até mulher como cavaleiro, ele, pra não falar que abriu as pernas, não, abriu o coração. Entrou mulher como cavaleiro porque já não é ele mais que faz os personagens, cara. Ele só fora deixa isso, né? Acontecer. Tanto que as mulheres, ele escondia a cara, né? Porque ele tem nojo de buceta, esse tipo de coisa. Então, nada era na cara. Tudo era aquela coisa assim, meio assim, ó, será que, não sei o quê. Né? Por isso que chega lá o Shun e fala, não, eu vou aqui passar o calor do meu corpo pro Yoga, porque ele é louro, e Pans, e Chun, e... Assim como Camus e Milo eram homossexuais. Eles eram de casas vizinhas, inclusive. Não é casa vizinha? Vizinha não. Bem Aristão, próximas. Gente, Virgem, Libra, Escorpião, sabe? Mas Sagitário tava vazio. Então era a mesma coisa. Era o Sagitário point, tava vazio. Era o ponte do amor. Porra, tava 10 anos vazio aquela porra daquela casa. Então foda-se também, né? E ainda pra você ver como tem todo o diálogo do amor, o que, que é o Sagitário? É uma porra? É uma porra. É uma porra? É uma porra. É uma porra. Caralho, Sagitário é uma porra. Aprendi muito hoje. Entendi. Ah, mas aí, a teoria do lápis é válida, porque vai que o Aquário foi o primeiro a chegar na casa de Libras, porque ele foi lá, deu uns pega no Milo, e depois falou, vou dar um rolê ali embaixo, parejar. Entendi. E aí, no que ele tava descendo, a galera ele tava chegando. Ele viu o maluco caindo da outra dimensão, ia lá. Ah, o Cisne vê que ele tava numa relação íntima com o Milo e fala, não vou deixar esse cara passar. Vou ter que dar um sossega palhaço nele. Sossega palhaço. Entendi. E aí, quando cria aquela esquife, que nada mais é do que um cubo gigante de gelo e bota o pobrezinho do Yoga ali dentro, quando o Shun chega, ele poderia muito bem destruir aquilo com o cosmo, meter com uma corrente nebulosa e destruir a porra toda, mas não, o que que ele fala? Não, vou me deitar ao lado desse lourinho sapeca. Não. Até pra quebrar fica mais difícil, porque o Shiraku é obrigado a usar o canivete suíço de Libra. Shiraku. É verdade. Tirar lá as duas facas plaquinhas do canivete suíço de Libra, na verdade uma usa só, e quarto gelo, que falaram que não tinha como. É, o gelo eterno do Camus foi cortado por um cavaleiro de bronze surrupiando a armadura de decoração de Libra. É, o canivete é um suíço de Libra. O Shun só tem a ideia genial de dar um rape kill no Cisne, depois que a galera sai fora, ele fala, não, vai que eu cuido. Exatamente, ele é covarde, porque ele esperou a galera ir embora pra se aproveitar do cara fragilizado, cara. O cara tá lá, porque... foi congelado vivo, tá com hipotermia escrota, vai tomar uma nabada ainda. Autor com insegurança acerca de sua sexualidade reprimida, entendeu? Tendo aquela necessidade ali de demonstrar tudo que ele queria. Mas é um momento homoafetivo muito bonito e sempre citado, assim. Entrou no inconsciente coletivo da geração que acompanhou anime no Brasil. Porque você vê, é só esfriar um pouco o clima que pipoca no Facebook. Se tá com frio, vou te aquecer com a foto do Shun. Que coisa tosca é isso. Os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Beleza, romance homoafetivo explicado. E aí? O quê? Romance homoafetivo entre o Camus e o Milo. Tá explicado. Entendi. Já entendi. Fato comum. Entendi. Aconteceu, não tem como deter. Não, ninguém. Aconteceu. É que a galera nem cita muito isso no decorrer da série, né? Fica algo meio. Ah, como é que você tá daquele negócio de gelo? Tá certo? É aquela política do exército americano, né? Don't ask, don't tell. É aquela parada. Mas aí chegou o Yoga e encontrou o mestre dele e falou, dá um abraço aqui, mentira, toma um pó de diamante. Cara, a desculpa que postamos é a seguinte, cara, você é um cara legal, você é um cara maneiro, você é brother. Eu não quero que você morra na mão de outra pessoa, senão a minha. Vou te botar nesse cubinho de gelo aqui pra você não ter uma morte. Não, pra mim é mais um tipo, ó, quem te pôs nessa vida fui eu, vou te tirar dela. É, mais ou menos foi. É meio que pra proteger. O Zodíaco é muito bosta, né? Porque, teoricamente, o Camus tem 20 anos na história. Aparentemente. E o mestre do Pudido lá no anime, que é o... Cavaleiro de Cristal tem 16, né? Então, e o Yoga tem 14. Então, a precocidade incrível, né? Dessa galera aí. Mas essa parada das idades é o que fode a porra da história, cara. A história já é ruim. E você ainda quer empurrar que o Aiolos foi morto pelo Shura quando o Shura tinha 10 anos. Assim. Tipo entre, isso. As paradas 10 de... anos e aquela aparência já. É, a questão do tempo em Cavaleiro Zodíaco é imunda. E num anime só piora, porque tem esse intermediário que é o porra do Cavaleiro de Cristal. Só fode tudo infinitamente mais. Mas o Kurumada dá desculpa pra isso. Ninguém tem barba em Saint Seiya. Foda-se, mas tem músculo, né? Então assim... os caras já tinha. O Thor tem barba. Mas ele é filha. Não, e o Thor ele é mesmo mais velho. Ele é o único deles ali que é mais velho. Quem se dizer mesmo, os criados pelo Kurumada, ninguém tem barba. Não tem nenhum cavaleiro, nem espectro, ninguém tem barba. Ele não sabe significa barba. Que o Kurumada não é chegado num pelo facial. Só o Papai Kido, que é um velho pervertido e hétero, que viveu sem mulheres pelo mundo. Por isso que ele é nojento e sem barba. Um dia. Mas beleza, rolou esse papo aí. No final, pra não matar o Yoga, ele congelou, deixou o Yoga num picolé gigante. Falou, vou deixar você aqui, depois vou te... Opa. Que isso? Sacolé. Sacolé de cavaleiro. É, muito incomum com o Kurumada você tem, pô. Eu vou montar um. Incluindo esse gosto por piadas bizarras aí. Ah, tem que ver isso aí. Pô. Você tem fetiche com gelo, cara? Sacolé, quindim. Peraí, o que tem a ver quindim com gelo, viado? Eu não sei, cara. O que é quindim? Eu não lembro o que é quindim. Quindim é aquele doce. Quindim é aquele doce pouco, porra. Formato de rosca. Entendi. Sim, mas beleza, aí congelou o Yoga, fez o quindim dele e meteu o pé. Meteu o pé, seguiu a vida. Deu um coé no Milo de novo, rapidinho, e voltou pra casa dele. Não, rapidinho não, rolou as petinhas e voltou. Tá certo. Não rolou um passa lá em casa pra gente ouvir o Elton John. Pombo, por que você é bolado com o Milo ser um merda, cara? Eu sou de touro, cara. Eu sou de touro. O meu cavaleiro de ouro é pardo, corno e brasileiro. É, o meu signo, né? Ele é pardo, corno e brasileiro. Quando chegou o primeiro mundo imperialista japonês lá e cortou o chifre dele, que era a identidade dele, ele, em vez de se, vamos fazer qualquer coisa aqui, reivindicar, não pode ser feito isso não. Ele continuou de braço cruzado, como um bom funcionário público que ele era, riu, ruê, e falou, não, pode passar, mundo, primeiro mundo imperialista, não vou fazer nada pra te impedir não. E você tá bolado só porque eu tô o Cavaleiro do Zodíaco, fazia unha e era homossexual, cara? Mas quem disse que eu tô bolado, cara? Eu não estou bolado. Tá claramente bolado, cara. Eu estou claramente bolado. Você pode perceber isso pela minha feição, que parece nessa gravação, claramente. Eu não também. Acho que seja bolado. Eu acho que você está desestabilizado emocionalmente. Estou. É exatamente assim que eu me sinto. Você está naquela postura. Não, não me importo mesmo. Tá de boa. Sabe? Você está nessa postura assim, cara. Não, cara. Você ia, queria que... É só um desenho, pô. Bolado. É um desenho. Mas, a gente não se culpa se o Milo é um merda. Você tem que saber distinguir a vida de real do desenho, cara. Desculpa, não é porque você encheu pro quarto de bonecos que eles vão te fazer amor, cara. Entendi. Mal boneco. Vamos já para. Não é só um boneco. Olha aí, você tá apelando já pra coisas triunfálicas. Ah, eu só estou usando o mesmo exemplo, porra. Não, Pombo, presta atenção. Entendi. Vamos manter o nível da conversa. Tá? Vamos, porra. Vamos usar palavras bonitas, tipo chupetinha. Chupetinha pode falar, porque é tranquilo. Piroca não, piroca é zoado, entendeu? Até parece que tu acha isso. Mas então, eles descongelam o cisne, o Shun dá aquele carinho gostoso, assim, um carinho que só um homem pode dar pro outro homem. Mais gay, Cavaleiro do Zodíaco. Muita coisa. Tem muito yaoi mais hétero que isso. Talvez. É porque tem aquela cena do Shiryu com o Kiki, né? Que além de homossexual, é meio pedófilo. Sempre são crianças, né? Mas o Kiki em particular. Não tem que pode ser nessa, não. Que isso, cara. É uma cena que até. Acho que é até perto do episódio do Shun tomando banho. Opa! Que tem a pompa. Como você morreu? É, Traveco. Porque até, inclusive, é quando tem o. Toca uma música diferente. Toca, acho que é Can't Say Goodbye. Ou toca Blue Forever no meio do episódio. E aí mostra eles meio que fazendo coisas do cotidiano. Né? Mostra o Seiya fazendo qualquer coisa. O Yoga malhando. Tem o Yoga fazendo. Flexão. Fica o Yoga fazendo flexão no quarto. Parece que o Shiryu sabuando o Kiki. Não, eles estão todos dormindo, cara. Esse, aí, o resto, esse resto é fantasia tua, meu. Eles estão dormindo na mesma cama só. Essa tentativa da Toei humanizar os personagens era muito boa, cara. Pena que o Kurumada não conseguia reconhecer isso, que ele tava fazendo um trabalho melhor do que ele. Porque até as crianças do orfanato que depois somem e tal, os Cavaleiros de Aço, a Toei tava fazendo um trabalho muito bom, suprindo as lacunas que ele não usou na história, sabe? Tipo, da personalidade pros personagens. Mas aí é você comparar uma equipe de roteiristas que faz aquilo, fazia aquilo, né, uns 5, 10, 15 anos, né, com um moleque de 25, 26, sei lá, que tava fazendo o primeiro trabalho dele. Primeiro não, né? Primeiro, que é uma merda. É, mas é o primeiro aqui no Brasil, uma edição. De relevância, né? Não, Ringue Nikakero não saiu aqui, não. Não é aquele BRX? Não, esse é BTX. BTX é outra coisa. Saiu aqui. Isso. É o de motoca lá. Mas o Ringue Nikakero também era o Seiya. Eu acho que o Seiya provavelmente era algum peguete de escola do Kurumada que ele passou a utilizar, né? Pra sempre. E o Yoga provavelmente foi o interesse ocidental dele. É, deve ter aparecido algum russo lá. Sensei, Os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Se você tivesse que definir o Milo em uma palavra, qual seria? Milo. Aí, não gostei da sua definição. Fica na moral aí. Pessoa que corre. Primeiramente, já que tá com essa rolando aquela uma afetividade entre o Cisne e o Andrômeda na casa de Libra, quem primeiro chega na casa de Escorpião é o Seiya e o Shiryu, que ficam lá trocando papo com o Milo falando sou foda pra caralho, mimimi, nada acontece, e de repente chegam os dois assim, o Cisne meio mancando, com a mão na bunda assim, meio dolorido, sem saber o que aconteceu, sabe? Com a tiara na mão. É, o Shiryu tá com meio sorriso, assim, sorriso que parecendo que tomou um, como é que chama, um Boa Noite Cinderela. Na primeira dublagem, o Milo foi dublado pelo Leonardo Camilo, né? Que era o mesmo que dublador do Ikki. Mas na segunda foi quem? Foi o cara que dubla Márcio o aquele... Araújo. É o cara que dubla o Rama, né? O Rama também. Não, o cara da Equipe Rocket lá. É, o Jadinho da Equipe Rocket. É, e o Rama também. O Yantia, pronto. É, o Yantia. Isso. E aí o Cisne fala, não, eu quase morri, então fudeu. Quem vai segurar essa luta sou eu, a galera passa. Ele fala, não, vocês têm que tirar daqui que o cara que me salvou. É, porque o Shun tá fingindo de morto, sabe? Ai, foi uma noite tão romântica. Também assim. Eu não quero que ela acabe, vou dormir. E a galera leva o Shun e fica. O Milo não cumpre o papel dele, quer defender a casa, deixa a galera passar e fica ele com o Cisne lá. Ah, ele tinha mostrado lá um golpezinho ridículo de paralisia, que eu esqueci o nome agora. Restriction. É, Restriction. Que restrição. Não pegava o Cisne, por algum motivo. Não, é porque o Cisne tem uma técnica igual. Ele congela o ar e aí não funcionou com ele. Ele congelou o ar ao redor dele enquanto ele mandava a restrição e aí no pé. Roteirismos, né? Cara, olha só, pra Cavaleiro Zodíaco tem uma explicação pra tudo. Ah, por que não sei o que não funcionou? Eu queimei o meu cosmo mais do que você. Pronto. Exato. Foda-se, não importa a situação. Supera tudo. Ah, mas meu golpe é invencível, não. Se queimar o cosmo mais, ganha. Foda-se. Enchi meu life a tempo, não tomei o dano inteiro. É, cara, você. Não, enfim. E aí, como é? Não pô, dá. Mas o bom aqui é xingar o roteiro, cara. Não, mas é foda, cara, é foda. Tem coisa. Assim, não, tem, se a gente for começar a xingar roteiro, vai demorar muito mais do que a gente tá planejando. Muito. Não, bom. A gente já andou uma casa aqui em 10 minutos, pô. Tá indo rápido. Vamos perder tempo pra xingar o roteiro. Alguém xinga tá, o roteiro pro plano ficar feliz. Olha só, cara, eu tô falando mal de uma coisa de que eu gosto, cara, entendeu? Eu só falo mal porque realmente gosto. Se não gostasse, não falaria mal. Vê se eu fico perdendo meu tempo falando de Naruto. Exatamente. CDZ é uma merda, é. Mas a gente gosta. Naruto é só uma merda. Eu curto. Naruto é só uma merda, é. Entendeu? Apareceu 10 anos tarde demais pra eu gostar. É tipo Milho e o Pombo. Ele sabe que ele é só um merda, mas ele gosta. Fazendo um off-topic genérico aqui. E spoiler pra quem não leu Naruto. O Bufalão mandou pra mim o link aqui. Lembra? Quem não viu, na verdade. Mandou um link. E vê essa lutinha do Naruto aqui. Tá muito bom o episódio de hoje. Fui ver. Perdi meia hora da minha vida pra ver como é que tá o Naruto hoje em dia. Apareceu um maluco super pica, um Uchiha que tava sumido, revivido. O maluco invocou um meteoro, que tava de colorra. Ligado, esse maluco era o cara que aparece na Madara. É o Madara, lá. Só que aquele Madara da máscara não é o Madara, esse que é o Madara de verdade. Ele invocou um meteoro. Caraca, imitar X-Men, brother. É o Joseph, é o Over Again. Shorn Joseph, é o Over Again, puta que... Não, não, nem isso, o Eric Vermelho. Nossa. Que maravilha, ninguém entendeu Naruto, mais. Naruto, feio, sinto muito. Escorpião, então fica o Cisne pra enfrentar o Milo. Todo fudido, em teoria. Aquele papinho, nossa, você é amigo do Camus. O Camus é paixão antiga, conheço bem. Ele tava aqui agora há pouco, por sinal. Tipo isso. É bem isso mesmo, cara. É bem isso mesmo. Pô, você quer falar sobre o tá bom. Tô muito bolado, cara. Caralho. Eu tô muito bolado, pô. Vocês notam que minha voz tá chorosa. É, eu tô desestabilizado emocionalmente. Quer acabar tudo com o lado meu ou não? Pode relatar como foi a luta, pô. Não sei, só se você já terminaram. Você quer falar do final, é isso? O que você quer fazer? Ah, eu quero dar uma parecida sobre a luta, só que eu não quero. Ah, então deixa aparecer, ninguém vai te interromper, só vamos falar depois. Entendi. Então termina de falar, eu falo depois. Tá, então vamos falar o que acontece na luta. De verdade, depois o Pombo finge que o que aconteceu. Gravar esse programa, sabendo que o Pombo é um fã do Milo, que tem uma visão um pouco distorcida da realidade, eu me dei o trabalho de ler o capítulo. Da luta, ele tá muito bom. De ler o capítulo. A luta é basicamente o show-offzinho, o Milo falando que ele é peguete do Camus e que ele vai lutar, tararau, que ele é foda. Aquele papinho de Cavaleiro de Ouro, sou foda pra caralho, não vou lutar a sério. Aí o Cisne tá ali tomando agulhada e o Cisne segura bem, ele fala, ok, você se mostrou um cara digno, eu vou te dar o meu melhor golpe, o Antares, que é a 15ª agulhada, que só assim eu mato alguém, as outras só servem pra fazer palhaçada. Serve pra porra nenhuma, né? Serve pra fazer o cara sangrar e ter problemas com a censura. E Saint Seiya é quase o filme do Tarantino, as pessoas sangram infinitamente que não dá em nada, a não ser que consiga consertar a armadura. Aí sangrar faz alguma coisa. Sangrar pode te matar. Caso contrário, você pode sangrar à vontade. E aí, quando ele vai rolar a 15ª agulhada, é aquele momento Saint Seiya true, assim, aquele momento que faz Saint Seiya ser Saint Seiya. O Yoga fala, não, agora eu vou usar todo o meu poder! E aí vão, o Milo vai pro Antares, que é a agulha escarlate final, a 15ª, e o Cisne dá um pó de diamante também. Pá! E nisso, o Cisne consegue acertar os 15 pontos vitais semelhantes ao do Escorpião. Mas vale lembrar que o Cisne dá esse golpe quase inconsciente já. É, Dom Lázaro, tá todo bichado, não enxerga, não ouve, aquele esqueminha Saint Seiya. É, porque depois da 14ª começa a morrer seus sentidos. Convenientemente. Yoga na balada. Tuts, tuts, tuts. Aí ele manda o golpe e o Milo fala com todas as letras. Meu Deus, você sobreviveu ao meu golpe e eu teria morrido se eu não tivesse com a armadura de ouro. Você me derrotou, você é muito poderoso, tão picudo quanto seu mestre. Não que eu tenha um caso com ele. Sabe, ele manda essa. Não que eu tenha visto a pique em questão. É literalmente isso a fala dele. Tô com o quadrinho aberto aqui. E é basicamente isso. Aí por ele ver que o Cisne conseguiu superar o Milo em todos os sentidos, em força, poder, dignidade, hombritude, ele fala, ok, eu vou te reviver. Aí ele dá uma agulhada no... Yoga, que foi macho, até debaixo de outro macho, cara. Coisa que Milo jamais conseguiu. Aí ele dá uma picadinha, o Cisne tá de boa, e ele fala, passa lá, cara, tu é brother, tu é true, tu mandou bem. É isso que acontece. Aí, outra parada aqui que veio à mente. Será que isso foi um jeito dele fingir que é brother do Cisne, pra depois, um belo dia, dar uma chupetinha no Cisne também? Porque ele falou, pô, se o Camus tem uma trozoba, né, de repente o Yoga... Aí, esses cursos, né? Ah, eu me recuso a achar que isso daí é só uma suposição. Eu acho que isso é mais do que isso, é quase uma estratégia que o Pluff já conhece, tá tentando adaptar pra Cavaleiro do Zodíaco. Tô só aplicando conhecimentos da vida a Cavaleiro do Zodíaco. Eu seria um bom mangaká. Pombo, você que é especialista. Acontece na vida. Você que é especialista em Milo, Pombo. É, muito especialista, isso mesmo. Então, mas aí vocês já acabaram ou ainda tem mais alguma coisa? A luta foi essa. Então, agora é minha vez, então? Na sua cabeça, como é que foi a luta? Entendi. Já tá quase, então. Pode falar, pô. Como é que foi a luta? Posso... Não, é minha vez, então, agora. É, sua vez. Vai, fala, porra. Tá bom. Tipo, um momento edificante por escorpião, alguma coisa assim? Cara, você não é especial, não. Fala logo. Então, como todos já falaram, né, já constataram, já disseram que o Milo assumiu que é gay, que o Camus também, inclusive. Merda, isso. Né, como é constatado em todos os mangás de CDZ, cada edição aparece lá o cantinho do Milo viado, né, no qual ele dá um recadinho. Mas então... Aí é um buraco preto. É, assim, voltando e vendo mais ou menos um pouquinho o que foi realmente que aconteceu, né, a casa de escorpião, ela foi invadida por Seiya, Shiryu e depois Hyoga com Shun no colo, né, que já tinha acabado de esquentar o corpo dele. É, o Milo deu alguns golpes contra Shiryu e Seiya, que ficaram sem poder fazer nada, porque eles estavam tomando os golpes do Milo. Depois chegou o Hyoga e falou, não, corram, vão lá, como vocês disseram. Eles pegaram e foram embora, e o Hyoga ficou lutando com o Milo. Só que... Tem mais o que fazer, véi, espaguete teu. É, exatamente. E o Milo, então, ficou lutando contra o Hyoga. Lutando entre aspas, né? Porque, independente de qualquer coisa, poucos foram os Cavaleiros de Ouro que lutaram a sério as 12 casas. O Milo, em nenhum momento, ele foi tirar a capa dele da metade do final da luta, por exemplo. Ah, ele reconhece o Cisne como um cara digno, cara. Ele luta a sério. Ele dá umas 5 agulhadas na zoeira, depois ele realmente passa a lutar a sério. Entendi. Então, pera aí, que eu vou esperar você falar de novo. Desculpa. Ah, tá. Vamos certo. Lá, versão do Paulo, não pode interromper. Entendi. Enfim, o Milo ainda deu mais alguns golpes contra o Cisne, conversando com ele o tempo inteiro, como é de comum ele fazer. Ele tem essa característica de golpear o adversário e conversar com ele, porque como ele é um vilão maquiavélico idiota. Ele gosta de fazer isso. E o Kurumada deve ter tido alguma fé com a pessoa desse naipe, provavelmente. Depois, que no final ele da... falando? Depois no... Oi? O que? Comia ele falando? Provavelmente. Você dava o... Sabe, hoje eu vi no jornal, a bolsa tá meio em queda. Tipo isso. Assim, dando essa volta toda, o que eu tô dizendo é o seguinte, em nenhum momento o Milo se deu ao trabalho de lutar com ele como uma pessoa que merecesse algum valor pra ter alguma luta séria, né? Ele lutou com a mão na cintura, dando agulhadas no Hyoga o tempo inteiro, e no final das contas ele ainda perguntou pro Hyoga, você quer se rastejando pra fora da casa ou eu posso usar a última agulhada em você? E o Hyoga se manteve, né, congelado ali, sem conseguir enxergar, sem todos os sentidos, quando o Milo teve lá o momento em que ele foi usar a agulhada e esperou o Hyoga usar o golpe dele. No meio do golpe... Calma aí, em que momento entra o Juninho Pernambucano na luta? Não entendi. Não entendi. Se você me explicar melhor, eu acabo entendendo. Tá bom, pô. Vai lá, desculpa. Você tá muito bolado, cara. Me desculpa. Eu não entendi, eu queria entender só. Peraí, fala aí, pô. Babado emocionalmente, então, tudo bem. Isso. Então, o Milo acerta seu golpe no Hyoga, mas não o Antares. E sim um golpe que estancava o sangramento dele. No momento que ele nota que a perna dele está congelada, entendeu? E a perna dele está congelada porque ele está usando a armadura de ouro. Porque senão, relatos dele próprio, ele teria sido congelado pelo golpe do Hyoga. Mas por quê? Porque ele foi de frente ao golpe do Hyoga sem nenhum tipo de interesse em se desviar ou qualquer outra coisa. Ele foi simplesmente como um cavaleiro despretensioso poderia ir ao mandar o seu último golpe no cavaleiro de bronze e claramente inferior a ele, como a todos os outros cavaleiros de ouro naquele momento, entendeu? E o Milo só disse aquilo, caso ele não estivesse usando a armadura de ouro, ele teria sido derrotado pela postura que ele adotou naquela luta, entendeu? Mas assim, eu pergunto pra vocês, qual Cavaleiro de Ouro lutou sem usar a armadura de ouro? Máscara da Morte, tá certo, por espontânea vontade. Grande Máscara da Morte. Não, você não perguntou se foi por espontânea vontade, você perguntou. Você não fez a pergunta nenhuma dessa aí. Não, na verdade o Máscara da Morte não chegou a lutar quando ele tirou a armadura de ouro, ele só tomou um golpe e morreu. Aquele é um bosta. É, exatamente. O que não elimina o fato do Milo também ser. É o signo da zoeira. Vejam bem. Finge que Goku é. Na página do mangá, o Milo fala que ele só sobreviveu graças à armadura, mas que ele de fato perdeu. Ele faz cara de bunda e fala: caralho, perdi essa. Fala mesmo. Sim, mas em que momento você viu o Milo lutando pra vencer aquela luta? Em nenhum a momento, partir pô. Da quinta ou da sétima agulhada, ele pra vencer. Ele não queria vencer, ele queria perder? Não, ele tava testando o cara o tempo inteiro, bro. Dando agulhada com a mão na cintura, filho. Ele não adotou. Com a mão na, mão na cintura. Aquilo é postura de ataque dele. Não tem nada a ver. Tá certo, ele olha cara, eu não acho que ele lutou pra perder, não. Acho que ele tava na na zoeira. Não, ele não lutou pra perder, mas ele, em nenhum momento, ele foi com a postura de que, ah, não, olha só, eu vou fazer o mínimo possível pra eu ganhar essa luta, é, porque eu acho que ele tem uma mínima chance de me ganhar. Entendeu? Ele foi com o peito aberto. Imagina você vai pra guerra, você acha que ninguém vai te acertar e tu sai correndo que nem um maluco e dando tiros a granel. Entendeu? Você chamaria um soldado que faz isso do quê? Não, ele foi não, idiota. Não, um soldado que faz isso, você chamaria do quê? Não, ele foi idiota. Soldado ruim, você chamaria ele do foi ou ele é? Não, eu não digo que eu não gagueja. Contesto, não gagueja. O que eu contesto é que ele seja fraco. Porque em um momento eu disse que o Milo tá entre os cavaleiros mais fortes. Mas o que eu falo, e que a lógica defende, ao contrário do que você tá falando, é que o Milo é um cavaleiro bosta. Só isso. Ele não é um cavaleiro bosta, ele é um cavaleiro mediano. Assim como a maioria dos cavaleiros de ouro. Mas ele perdeu ou não perdeu a luta? Ele assumiu a derrota caso ele não estivesse usando a armadura de ouro. Não. Se eu responder com o senhor, não. Ele perdeu ou não perdeu? Não, ele não perdeu a luta. Como que se perde a luta? Cara, ele fala que perde. Meu Deus do céu. A tua definição de perder a luta é muito boa, boy. Parabéns. Porra, o cara admitir que perdeu a luta não é um cara perder não, a luta. Ele não, ele não perdeu. Se fosse MMA, ele dava três tapinhas na coxa. Então vamos lá. Pra você, uma boa definição de perder a luta é você estar em pé com a sua armadura congelada enquanto a pessoa está sangrando até a morte no chão. Isso é perder uma luta? Ele fala que ele perdeu. Ele só não morreu por causa da armadura. Entendi. Foi... Vamos lá. Vou retratar duas pessoas pra você que não são cavaleiros de Zodíaco, tá? Uma delas está em pé e sua perna está geladinha. A segunda está caída no chão, sangrando até a morte. Quem perdeu e quem ganhou? Quem ficou com a perna congelada foi o cara lá que fugiu da polícia. Que o Círio segurou a polícia lá tomando moca e congelando. Caralho, o maluco fugiu da polícia. E cavaleiro do Zodíaco, isso é muito bom, cara. Bom, eu acho que eu não preciso falar mais nada. Tá certo. Então, vamos deixar pro público aí. Vamos anexar o capítulo do mangá. Boa sorte. Achei muito legal a versão do pombo imaginária. Eu achei um tanto quanto sem graça. A nossa é muito mais legal no chupetinho. Exato. Deve ser, inclusive, parte de muitos dojins por aí. Exatamente. Mas então, se a gente seguisse a cronologia do pombo, o Milo derrotava todos de bronze ali e acabava a saga santuário. Não, mas o Milo poderia derrotar todos os de bronze ali. Isso ficou bem claro. Ele não derrotou porque ele fez o free for all o tempo inteiro, cara. Todo mundo foi pra cima dele e ele ficou na boa ali, esperando o Yoga fazer o que ele podia fazer, porque ele foi curioso por ele ser o aprendiz do Camus, entendeu? E a galera passou porque ele deixou, cara. Ele deixou a galera passar, mas ele perdeu pro Cisne. Não, ele não perdeu. Tá bom. Ele perdeu pro Cisne, ele quase foi derrotado pelo Cisne sangrando no chão. Não, ele foi derrotado pelo Cisne. Exato. Porra, cara, ele fala que foi, cara. Entendi. O que define a vitória ou a derrota? É o que foi. Tá em pé. Não, é a moral. Entendi. Ele fala, eu perdi. E tá escrito, tem um balãozinho. Já leu quadrinhos? Entendi, é verdade. Tem um balãozinho no boneco. Olha só, eu tô aqui em pé comendo sanduíche e você tá sangrando no chão e me venceu. Então eu... Não. Eu venci o sono e você venceu o sanduíche. Exato. Então isso é vitória e derrota. Tá certo. São conceitos. Só uma coisa, né? Todos os cavaleiros de ouro perderam, tá? Não foi só o Milo, não. Ele não leva sozinho essa vergonha de ter perdido para um cavaleiro de bronze de merda. Exatamente. Todo mundo perde. Ele leva a vergonha de ter continuado vivo. Mais ou menos. Tá certo. Não, porque teve os que continuaram vivos, mas ficaram brothers. O Milo nem isso. Ele fica tipo de canto falando, esse povo aí. Porra, o Milo não ficou brother dos caras. Ele deu o sangue dele pra armadura dos caras e não ficou brother. Todo mundo fazendo, ele foi lá e fez, né, porra? Também, ele ia ficar mal. Se o Milo é armadura, se o maluco só ele não ia dar sangue, porra. Se eu não fizer, vou me zoar. É verdade, a gente vê na saga de arte claramente que o Milo não foi. Se não me engano, ele deu sangue pra armadura do Cisne, hein? Já que ele perdeu o campo. A dele foi pro Cisne. A veinha ali que ele cortou foi pro Cisne. Mas nem é isso, né? Ele deve ter pensado, porra, depois no refeitório a galera vai me zoar, hein, porra. Claro, depois você pode muito bem ter argumentar que, porra, como ele lutou com o Cisne, daria o sangue pro Cisne, né? Mas se for aí, o coitado Tiriu se fudeu, né? Porque ele matou os dois dele, né? Ele pagou pela eficiência dele. E o Shun não ia ter sangue de ninguém. Né? É, já que ele matou o Cisne. Também. Matou um e o outro morreu também. Aproveitando isso pra não entrar nessa discussão depois, eu posso defender a minha teoria sobre os Cavaleiros de Ouro rapidamente pra gente poder fechar, claro, aqui? Claro, pode. Por favor. Tá. Então, sendo bem sensato, eu já falei aqui. Peraí, que... sensato, mas o Milo ganhou, né? É, ele ganhou, cara. Tá. Só sendo incoerente, pô. Ele ganhou porque o Yoga ia morrer caso ele não salvasse o Yoga. Isso é verdade. Ele ia morrer, ele ia queimar 15 litros de Cosmo pronto. É assim que se perde, maluco, salvando o cara que tentou te derrotar. Então, aí o Milo, pra mim, ele é um cavaleiro intermediário. Ele existe, na verdade, três classe de, categoria de Cavaleiros de Ouro pra mim, que são a primeira com o Saga, né? Obviamente o Shaka e o Doku e o Shion, né? Que são, são os Cavaleiros Gigantes, que nunca caíram. É a primeira divisão. O Shaka, o Saga, o Shion e o Doku. O Shion e o Doku, na verdade, até antes de Lost Canvas, eu falava isso. Pra mim, eles eram cavaleiros medianos na época deles. E foi comprovado com Lost Canvas. Porque, na verdade, não tem como você sobreviver a uma guerra sendo o destaque da guerra. Só se você for muito fodelão, entendeu? Pra poder manter a tua postura do início ao final da guerra, sendo visado como o cara mais forte. O Doku, Shion, o Saga e o Shaka, então, seriam os mais fortes. Depois você vê abaixo com os Cavaleiros Medianos, que aí você engloba todos eles. O Milo, o Mu, o Aiolia, o Shura e o Camus de Aquário. E depois, na terceira categoria, você tem os Cavaleiros que foram zoados pelo Kurumada fortemente, que foram Afrodite, Máscara da Morte e o Aldebaran. E o Aiolus eu não coloco em classe nenhuma, porque pra mim não teve nada suficiente pra provar qual o nível de força dele no desenho. Eu concordo, eu só acho que tem que dividir 4-4-4, só que são 12. Eu colocaria, concordo com você, os 4 primeiros nos 4 primeiros. O Aiolus é foda, porque ele é o lendário, sabe? Ele é o Papai Noel, sacou? Ele por feito. É, mas é muita historinha e pouca coisa pra mostrar que a gente não tem materialidade pra incriminar ele, sabe? Não, tem sêmen do Aiolus no cadáver, a gente não tem isso, a gente pode falar qual é o esquema do Aiolus. Mas eu acho que o Milo, pelo que ele mostrou na série, ele tinha que estar nos 4 mais fracos. Junto com Máscara da Morte, Aldebaran e Afrodite. Pelo que ele mostrou de resultado, infelizmente. Entendi. É, não deu sangue igual os outros, digamos assim. Isso vai ser em Hades, a gente vai discutir isso de novo. A única vez que o Milo foi com tudo, sangue nos olhos, pra segurar os 3 espectros, ele tomou trolha e não resolveu nada. Mas tomou trolha bonito, assim. Ele tomou, falou, diferente de todos os outros. O Milo distribuiu golpes entre 3 cavaleiros diferentes, cara. Que é, sozinho. O Shaka segurou 3. O Shaka segurou 3. O Shaka ganhou 3. O Shaka não ganhou 3, não, tanto que ele morreu. Porra, porque é pelado. Ganhou 3. Exclamation. Sim, cara, mas o Shaka não tava dando dentro com os 3, por isso que ele sentou lá e falou, vou morrer aqui. Não tava dando dentro. O próprio Shaka, se você faz questão de pegar o que a galera fala, o próprio Shaka falou, não vou continuar assim porque eu vou morrer. E aí ele pegou e sentou lá, vai, termina, não vou perder meu tempo, termina o que vocês já vieram fazer. Entendeu? Tudo. Foi basicamente isso. Mas sensei a parte 6 ou 7. Hades parte 1. Ah, a propósito... Ah, não promete mais Saga de Hades, não. Porra, não, chega de prometer. Vai ter Lost Canvas. Além vai, de tudo, vai ter no baixo frente soco. O Milo é o único cavaleiro de ouro que nunca errou nenhum golpe. Hã? Os cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Assim, a casa de Sagitário, já que tá vazia, e eles têm aquele negócio daquelas horas que não servem pra nada, porque levam muito mais que 12 horas, rola uma gincana no anime. Eles têm que andar na parede estreita, têm que fazer corrida de... Sabe aquela que o maluco segura as pernas do outro e o outro vai com a mãozinha andando? Carrinho de mão. Tem várias gincanas na casa de Sagitário. Filho da puta, né, cara? Filho da puta esse Aiolus, né? Caralho, os caras lá correndo já, não tava dando tempo de porra nenhuma. Olha, vou dar uma gincana aqui pros garotos pra ver se eles estão sabendo legal. Porra! Tinha um passar de 15 casas já, caralho! Como é que não estavam sabendo, porra? Filha da puta! Não, agora tem corrida de traidor saco aqui, mesmo, cara. Filha da puta. Ridículo. Aquela corrida de pôr a colher no ovo lá. Eles têm não tem que falar ovo na colher, né? Pôr a colher no ovo e pronto. Uma hora disso. Coitado do Aiolus. Péssimo serviço, péssima função. O que tinha na parede em grego lá? A lei é a Jack Taesh. Aqueles jovens que aqui chegarem na Atena é de vocês. Pode comer. Nossa, entendi. Pega a mamãe. E embaixo umas camisinhas, assim. Né? A caixinha lá. Grande cromada. É meio zoado, porque, tipo, no mangá, eu li o capítulo da luta do Milo, eu não me lembrava. Pra mim, a armadura de Sagitário, ela brotava direto lá. Mas no mangá, ela só volta pro santuário, porque aqueles 5 de bronze genéricos, Jabu, Ichi, Ban, esqueci os outros 2, eles chegam carregando a armadura no santuário pra proteger o corpo da Atena que tá lá embaixo junto com o Tatsumi, o careca da espada de madeira. Uhum. E aí, quando eles entram com a armadura no santuário, a armadura ganha vida e voa pra casa, assim, mas isso é totalmente relevante. Armadura... I must fly home. Entendi. É, isso diz a verdadeira, né? É, a verdadeira. Não é aquela falsa do capacetão ridículo. Não, aquela ali também não tem explicação, como tudo sem ser. Dá até uma certa tristeza, sabe? Ah, não, cara, não era assim, infância, a gente vai continuar gostando. Vai? Não nego, mas dá até uma certa tristeza porque eu achava ela mais legal. Eu também prefiro aquele capacete. Mas enfim, saindo de Sagitário, nós chegamos em... P-P-I-P-I... Capricórnio. Capricórnio, viado. Calma. 3x é a 12ª, foi muito chão ainda. Tá louco pra falar da Afrodite. Capricórnio é protegido por Shura. Shura é o quê? Espanhol? Shura. É. Não, Shura é a palavra... Não sei. Shura, não, é, palavra... Shura é um termo em japonês. Uma piada. Enfim! O Pivoto, falou que o Shura foi inspirado num personagem aí... É o Cid. É o Cid. Quem é o Cid, Daigo? É o Cid, é um heróizão espanhol fodão, matava mil. Tipo meio Jeremias, assim. Teve filme da época dourada de Hollywood sobre o cara e tudo mais. Quem? É, né? Vamos fazer a coisa simples, né? Vamos pegar o link sobre o Rodrigo Dias de Vivar, que viveu de 1043 a 1099. E colocar no post para as crianças lerem. Sim, por quê? Porque é mais Rodrigo fácil. Rodrigo Dias é o Cid. É o Cid. Rodrigo Dias de Vivar. Ele inspirou o Shura. Sim, El Cid quer dizer o Senhor, o Lorde. O Senhor. Inclusive, aquela armadura de Capricórnio, ela tem representações do El Cid que são naquele jeitão ali. Tem. Que loucura. Tirando o Chico. Que loucura, gente. Que loucura, que absurdo. Esse El Cid, ele tinha uma espada que cortava tudo, que vem da tradição céltica ou não? Isso não tem nada... ele era um espanhol com armas celtas e cultuando... Atrelado da fundação da Inglaterra. E cultuando uma deusa pagã grega. Porra, mas a porra da espada do Shura não era Excalibur que ele falava, caralho? Sim. Sim, porra. Que tem o cu com as calças? Excalibur é bretão? A espada bolada do El Cid era uma cimitarra que ele arrancou do cu de um árabe, mas enfim. Tá certo. Afinal, tem a ver com as cruzadas, se a gente for olhar, né? Xizu, né, o nome da espada do El Cid. Vejam o filme do Charlton Heston, é muito bom. Muito bom. Esse filme que eu tava falando. 62. Né? Vejam. Vejam. O Shura é o cara que, na teoria do Saint Seiya, que o Kurumada não sabe de mitologia, não sabe de lendas espanholas, não sabe de porra nenhuma e mistura tudo. O Shura, o cavaleiro de Capricórnio mítico que conviveu com a primeira Atena, era o cavaleiro mais nobre, mais brother dela, assim, o cara que tava sempre ali, sempre na friendzone e tal. E ele foi agraciado pela deusa, com a Excalibur, a espada capaz de cortar tudo. Oh. E com o passar do tempo, essa espada material sumiu, mas o cavaleiro portador da armadura de Capricórnio ganha a espada embutida no braço, tipo Mega Man, sabe? É, ele ganha a técnica transformar a espada no braço. Ué, quem é que ensina? Se a porra do Shura morrer, quem é que vai ensinar pro próximo? Tá na armadura Tá na armadura. Ah, não, não, não, frente, quando você ganha a armadura. Você treina o seu braço pra receber o troço, sacou? Que princípio zoeira esse. Tanto aí. Que o Shiryu, por ter vestido a armadura pra voltar no final da luta, ele ganha esse cálibre de brinde, papum. Vestiu, mas ele depois consegue usar... Apesar de que ele usa muito mal, né? É, mas usa. Mas ele consegue usar sem armadura? É. Consegue, ele usa, o Shiryu usa Excalibur por aí. É, tipo, põe a armadura e assinou, depois pra tirar a armadura usa sempre. Exato, acabou. O Shura deixa bem claro, pelo menos no anime, quando ele tá passando a armadura pro Shiryu, que ele passa a técnica pro Shiryu, não a armadura em si, quando ele veste. Eu te deixo com a minha armadura pra que você sobreviva e te passo a técnica Excalibur pra que você use pra proteger a Atena. Exatamente. Nada de que é mais do... Não, isso é coisa mais do anime. Porque a origem do Excalibur tá atrelada diretamente à armadura. Parece ter uma pintura antiga, tipo aqueles desenhos do Hércules da Disney, sabe? Da Atena entregando a Excalibur pro Cavaleiro de Capricórnio. A espadinha. Uhum. A espadinha não, que era um puta do sabre. Eu só não acho que é por isso que o Shiryu pega Excalibur. Eu acho que o cara passa pra ele, que alguém tem que ter Excalibur, tá ligado? E não, passa então, ele passa, mas passa ele não é o Cavaleiro de Capricórnio. Não, mas ele vestiu a armadura. É só um pode o Shura confia nele. Não, o Shura confia nele como um sucessor. Por isso que ele passa a armadura e a espada. E aí, se vier outro cavaleiro de Capricórnio, ele vai ter Excalibur. Mesmo vai ser dois Excalibur. Aham. Uhum. Entendi. É, o lá de Saint Seiya Omega fala que tem, mas não usa também. É, porque Excalibur em Cavaleiros do Zodíaco é de reprodução digital, né? Tipo DLC. Então, como você tá na tua mão ali, você pode ter, o outro pode ter também. O Shiryu logou em Capricórnio com a armadura dele, acabou, cara. Vai ter isso, tipo... E também, né, cara, porra, é foda, porque o Shiryu era pra ser o cavaleiro de Libra, e ele ia ter a espada lá pro concurso também, é foda, ficou essa porra aí, né? Assim como também não abriu concurso pra cavaleiro de Capricórnio depois, ficou sem. Não sei se no Ômega tem agora, mas... Ômega tem, né? O velho. É um velho chamado Ionia, bate nos outros com um livro. Quer dizer que então o Shura, que era um moleque, morreu, aí substituíram ele por um velho. Um titio. Entendi, que é mais velho que o Seiya e os cavaleiros, né? O que em teoria... Tem mais. Ou seja, ele deveria estar em ativo na época que se passa o Saint Seiya original. É, ou seja, pra ter uma saída maneira... Eu, supostamente era Cavaleiro de Prata. Ai, que cagada. Jesus, como é uma merda Saint Seiya? Quanto mais... Não, tem uma cara, saída boa. Eu acho de uma merda, o negócio que é muito grande, cara. Às vezes dá umas cagadinhas só. Só Nossa, gostaria. É só usar a saída que o Naruto usou. Esse Yone era o cavaleiro antes do Shura. Aí ele voltou a ser, porra, entendeu? É a saída não, do Naruto. Não, nesse caso não. Ele era supostamente cavaleiro de prata que foi chamado pelo vilão pra ser o novo cavaleiro de Capricórnio. Mas os cavaleiros de ouro de Santa Ceia Ômega estão junto com o... É Ares, né? Marte, né? Qual é o cavaleiro? O Marte. É os Marte. Cavaleiros de ouro que aparecem são todos o Marte que pôs lá. Porra, até o touro, cara. É o Marte. Agora. Não, peraí, agora eu não sei. Que absurdo. É... Vamos falar da luta do Shura? Então, certo. Eu queria lembrar também que o Shura, ele não tem só um golpe chamado Excalibur, ele tem um golpe incrível chamado Pedra Saltitante. Pedra Saltitante, Jumping Stone. Jumping Stone. É, muito incrível, é uma pedra. Que legal aquele golpe. Entendi. Ele não tem nada a ver com nada. Ele faz uma funda com o corpo dele e joga o cara. É maneiro, cara. É muito maneiro. É tipo chute de Pepe, são os golpes vergonhosos de Sensei. Vamos fingir que eles não existem. Assim como o Deco, todo cavaleiro vem com a agarrada mortal. Pelas costas do companheiro. A encoxada cósmica é o golpe mais forte de ser. Todo mundo tem encoxado embutido. Robô de unicórnio ataque, gol, ele vai. Assim, quando eles chegam na casa do Shura, eu realmente não me lembro como se dá o bate-papo. Em que momento fica Shiryu e Shura? Ele corta o chão ele corta e separa o chão e resto. Fala, galera, vaza que eu seguro. Isso aí. Não o Shiryu, o Shura corta o chão. Spoiler. É. Eu me lembro que o Shiryu ia ficar Teleton se ele não tivesse o escudo de dragão, porque ele usa o escudo pra segurar o Excalibur pela primeira vez. Aí o Shura fala, nossa, sem esse escudo você tinha perdido o braço. É, mas o escudo fatiou. Uau. Agora o braço dele permaneceu no mesmo lugar. Fatiou, passou. O braço da armadura ficou no mesmo lugar, cara. É muito mais forte do que o escudo. Cara, é muito bizarro. A armadura do Shiryu não presta pra nada, cara. Ele na verdade presta pra proteger a primeira camada da pele, né? Porque você vê que depois que ele... pra não queimar no sol, né? Muita exposição. Não, ele corta a armadura e depois, assim, ele faz outros cortes depois que a armadura que o Shiryu tira a armadura. Só que os outros cortes cortam só o pano da roupa dele no final das contas. Ou seja, a armadura de dragão é mais fraca do que o pano da roupa chinesa do Shiryu. O paninho cinza que depois vira um pano preto, porque sim. Exatamente. E uma faixa bizarra por nada enrolada na cintura. E na verdade ele só usa aquela túnica lá. Ele nunca usa essa faixa escrota que aparece. Mas tem algum bate-papo do Shura com o Shiryu? Alguma daquelas histórias idiotas? Ah, não, Shiryu, eu fui lá no... Não, ele só fala, o negócio é o seguinte, eu sou o cara mais foda que tem, porque quem matou o filho da puta do traidor fui eu, hein? Eu sou o mais leal à Atena, e aí depois ele encontra no Shiryu o cara mais leal à Atena. Eu não sei se é verdade, mas... É, mais ou menos isso. Olha só, o Shiryu, quando alguém teve que ficar cego pra ganhar a Medusa, quem ficou cego? O Shiryu. Ah, mas eu falo dele só levar se duas armaduras, lá pra Jamie pra chegar lá um filho da puta de cabelo roxo e falar, agora eu preciso do seu sangue, seu otário. Tá bom, eu dou meu sangue. Quem foi? Shiryu. Quem era o único que tinha a foda certa e largou a foda certa pra ir defender a Atena lá no Japão? Shiryu. Quem foi o único que na hora de treinar foi pra um lugar maneiro? Não passou frio, não foi pra uma ilha escrota que foi demolida, não foi pra um vulcão que tinha um filho da puta que te matava, não foi pra Grécia ser treinado por uma garota que usava máscara e ganhar um gigante. Quem foi o único que teve uma família que ele podia largar tudo e falar, cara, eu tô bem agora, não preciso... Shiryu. O Shiryu é o mais fodido. Assim, cara, mas assim, é, vamos lá. Não é. Não é, não. Ele tinha tudo pra dar certo da vida. O Shiryu treinou na China, não foi? Porra, ele treinou na China. Ele tinha o melhor amigo, que era o Cavaleiro de Tigre. Ele tinha Shunrei, que era a peguete certa. Ele tinha... Era a foda certa. O Doku, que era muito brother. O Doku era pai, cara. Não, o Doku era um pai. O Doku era brother. Nunca faltou nada. Tinha todinho pro Shiryu, cara. O Ikki tava lá naquela ilha escrota, sendo enrabado pelo mestre de noite. E o Shiryu tava lá tomando todinho na China. Cara, pelo amor de Deus, vida isso. Boa. E aí o Shiryu, ele tinha tudo pra... Cara, tô bem aqui, ele tinha tudo pra ser um mimado. Não, ele foi lá defender a Atena. Foi lá, porra, o natural, a porra do Seiya. O Yoga chato pra caralho, arrogante pra caralho, entendeu? Cara, ele é isso, cara, o Yoga é isso. O Shiryu é isso. O Shiryu, ele treinou na China, ele era chinês, sei lá. Ou ele não era chinês, só treinou na China, enfim. Ele tinha relações com a China. Ele é chinês. Ele tem descendência de chineses. Não, quem tem relações com a China é o Seiya. Enfim. Tá. O Shiryu, ele representa um povo muito numeroso. Então ele, obviamente, vai ser aquele cara que vai ter o maior sofrimento, vai carregar o maior peso nas costas, né, cara? Porque se ele morrer, tem 1 milhão pra substituir ele. Caralho. O que não falta é chinês na porra do mundo. 1 bilhão, então. Ele conseguiu, né, dar a volta por cima de tudo isso e se manter como Cavaleiro de Ouro. Digamos que ele era o estagiário dos 5 de bronze. Coitado. Que é isso? Tá bom. Mas, sim, aí, mas enfim, aí... fato é que ele virou o sucessor do Shura como o guarda-costas pessoal da Atena. Porque os Cavaleiros de Ouro, hoje tá na moda Game of Thrones, né? E tem aqueles cavaleiros lá de capa branca, que eu não sei qual o nome aqui em português. E os Cavaleiros de Ouro são aquilo. Eles são os caras que tem que ficar lá protegendo a porra do palácio lá do rei, que deveria ser Atena e não é. É só esses caras aí. A diferença é que... a diferença é que Cavaleiros do Zodíaco, esses caras funcionam. Não são os merdas que a rainha escolhe porque tá querendo dar pra alguém, né? A única diferença é essa, teoricamente. A luta contra o Shura é até maneira e tal. Corte pra todo lado, vai, vai, vai. Shiryu perde o escudo, não perde o braço porque a roupa dele é muito pica. E no final a gente tem, mais uma vez, em Saint Seiya, quando o Kurumada cansou da luta, ele viu que fez merda, não posso fazer um ganhar do outro. O que que eu faço? Encoxada cósmica. É, chega a parte dos astronautas no Chapolin. Exatamente. Cara, por que o cara dá um pulo e voa pro universo, não, pequeno príncipe? Como é que ele consegue voar? Por que ele não pulou as 12 casas voando, já que ele consegue voar desse jeito? É, o cara é um foguete. Ah, por que que não pegou também a... Esse é meu golpe mais poderoso. Porque o Gandalf não pegou as águias e jogou o anel direto. Foi pra Mordor direto. Ah, porra, aí é mole. Porra, por que o Gui Santana não pegou o avião e foi encontrar Carol Dias? Foi de carona. E a vida é assim, cara. Tem que ter desafio, porra. O Shiryu poderia ter voado até a altura do relógio e ter acendido mais algumas chaminhas daquela ali pra, né, melhorar ali. Porque a vida da Atena tava atrelada ao fogo. Não era o tempo do veneno, não. Era o fogo que importava. Exatamente. Isso. É, igual o Chapolin, do episódio do Vampiro. Ele adianta o relógio, atrás do relógio, sei lá. E aí isso. O sol nasce. O Chapolin do episódio do Vampiro. Ele mexe lá no relógio e pronto, do Vampiro. Melhor episódio, Chapolin. Que nem a grande piada do português que quebrou o vidro do velocímetro do carro e voltou o ponteiro pro zero quando ele queria frear. E funcionou. Isso. Exatamente. Grande Shiryu. Podia ter feito isso, seu idiota. Aí, enquanto o Shiryu tá dando aquela encoxada, mas pega de jeito, Shura, sabe? Encoxa gostoso, assim. Chega galudão. Opa, opa. E na hora que ele tá subindo pro espaço, tá com aquele papinho ao pé do ouvido. E aí, gato, como é que você tá? E o Shura vê que o Shiryu, pô, o Shiryu é pico, o Shiryu é brother, pô, chinesinho e tal. Shiryu, você é roots, vou te passar minha armadura, vou te passar Excalibur e eu vou lá pra cima morrer. E o Shura vai pro inferno do espaço e taca o Shiryu pra baixo, sabe? Pá! Não, dá nele um bicudo servido. Exatamente. Eu acho que foi o contrário, eu acho que foi um negócio meio diferente, cara. O Shura, ele tava lá carcando o Shiryu em gravidade zero, falar, pô, realizei o maior sonho da minha vida, agora eu já posso morrer. Trocou de armadura com o cara e deixou, vai lá, pô, tranca. E o Shiryu caiu. Trocou de armadura com o cara, né, maluco? Tem toda uma, né? Ele trocou de armadura ou ele só... Não, acho que ele não trocou, ele só não, passou não. A dele pro Shiryu, que o Shiryu tava sem. Shiryu já tava pelado. O Shiryu só vive pelado, porra. O Shiryu é a alegria da mulher, essa porra. Você quer matar o Shiryu, você faz aquela apaga a tatuagem dele a laser. Fudeu, não precisa na porra nenhuma. Tchau, meu. Os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. A pior coisa que você pode fazer pra um homem homossexual é matar o companheiro dele numa Grécia dominada pelo machismo. E foi isso que Yoga fez com o Camus de Aquário. Matou o boneco do Camus de Aquário. Isso que o Pivoto tá falando era realmente uma estratégia de guerra ateniense. De fato. Realmente era. Em Esparta não. Em Esparta a galera era militar rude. Agora em Atenas você realmente ficava treinando. Seu pai pagava pra você ser currado por um homem adulto que ia ensinar tudo. E era você meio que... Erastes e Herômenos. E você tinha uma relação de amor com essa pessoa aí. E na guerra vocês lutavam lado a lado. Porque os atenienses acreditavam que se o macho morresse ao seu lado, a força do amor por ele ia fazer você lutar com mais bravura, com mais garra, pra evitar tanto que ele morresse quanto pra vingar a morte do seu amado. Isso era só. Não, isso é só a gente ver como é que quando o Patroclus dançou, o Aquiles saiu matando o nego de Troia a rodo. Então, quando no 300 lá do Frank Miller, o Leônidas mete o pai e fala sua bicha ateniense, ele não tá tão errado, não, cara. A galera de Esparta olhava muito torto pro seu tenente. É, ele falava assim, vocês que... Ele tem um termo que cultiva amor entre homens e meninos, uma porra assim. Beberastas. É, mas é, os historiadores revisionistas aí já dizem que lá em Esparta não era muito diferente, não. Acho que só não tinha... É, já caiu essa onda aí do This is Sparta. Era um monte de chestes lá também. Um bando de Rodrigo Santoro. Opa. Pra que essa volta toda? Pra dizer que, porra, mataram o Milo. Quer dizer, não matou o Milo não, né? Só derrotou o Milo. Então não sei. Não, o Milo venceu a luta. É, o Milo venceu a luta. Então não sei porque o Camus ficou bolado. Acho que o Camus ficou bolado por isso. Porque o Milo falou, porra, por que, que o Milo, né, não fez a parada direito aí? Vou ter que... Pô, vai ter briga lá em casa. Vai ter briga lá em Atenas hoje. E eu acho a luta mais maneira das 12 casas no mangá. Porque ela tem propósito. É o mestre contra o discípulo. Agora, no anime, por causa da porra do Cavaleiro de Cristal, inútil. Eles têm que adaptar pra você. Mestre, mestre do meu mestre. Ah, cara, bicha. No anime, eu não sei o número do episódio, mas pode procurar. Tem um diálogo que é mais ou menos assim. Já que você é o mestre do meu mestre, a partir de agora eu também lhe chamarei de mestre. Só pra simplificar e eles poderem transcrever o roteiro do mangá. É. Ele realmente rola um lance desse, cara, assim, sabe? Desculpa esfarrapada, foda-se. Fum, agora você é meu mestre. E vambora. É coisa que... Ah, meu Deus. O que não é o faz... famoso, eu tô contigo. É, e aí, nessa batalha, o Camus... Ele dá um golpe de misericórdia no barco que já tá afundado na mãe do Yoga. Ele não precisava, ele faz isso só porque ele é um escrotinho mesmo. E o que se no anime ele não era o mestre de verdade do Yoga, ele não saberia da mãe do Yoga no barquinho afundado, sabe? Sim, mas... saberia porque ele leu o cosmo do outro. Tá bom então. Não, ele leu o roteiro, na verdade. Não, okay. E aí começa a lutinha de Sub-Zero, sabe? Bota gelinho no chão, aí escorrega engraçadinho. Não, aquilo é Dragon Ball. Aquilo ali é queda de braço de Kamehameha, só do início até o fim da luta, cara. É o tempo inteiro choque contra choque. Pô, vamos ver quem dá a rajada mais forte e é isso aí, a luta inteira. É chata a luta, porque é gelo contra gelo e carga emocional, eles já se conhecem antigamente. Ainda tem o lance da briga do Milo, sabe? Que, porra, você mexeu com meu macho, só eu posso bater no meu homem. E... essa é a melhor parte. E fica aquela lutinha, gelo pra um lado, gelo pro outro, agora mais gelado, agora mais então, gelado. No meio da parada, o Camus fala, você vai voltar pra essa porra de esquife, vai ficar aí dessa vez, aí vai e congela de novo. Caraca, aí no jogo isso é muito chato, cara. É. Porra, no Sanctuary Battle apertando os botões rapidão. É muito chato, cara. Fala, caralho, que merda de roteiro, por que isso? Você aí... tem que fazer um QTE pra sair do gelo. E aí, Saint Seiya usa um conceito que me assombrou por muitos anos, eu só fui aprender no segundo grau, o zero absoluto. Eita. Opa, zero K. Zero Kelvin, gente. O número absoluto, que bonito. A temperatura que supostamente a matéria para de ter atividade. O frio irreversível, uma vez que é, o zero absoluto é atingido. Os átomos não conseguem se agitar. É uma temperatura não que nunca chegou ser. Só pra constar. Porque se chegar, em teoria, pode acabar com o universo. Isso. É bem Cavaleiro Zodíaco, né? É, porque vai acabar com a atividade dos elétrons, a porra toda que gira e vai tudo cair. Vai acabar o universo se acontecer uma porra dessa. Mas é teórico, então foda-se. A pomba gira. É, tipo um aquecimento brabo de supernova, né? Que vai queimar. Mata todo o oxigênio que a gente respira. Totalmente. É temperatura de entropia mínima, né? É. Então, entendi. Vocês estão conseguindo deixar a luta mais chata, cara. Fazer o quê? Aí rola o papo, então. Já que zero absoluto é o frio mesmo, é o house preto da parada, vamos ver quem consegue chegar primeiro. Aí eles botam um termômetro no meio e vai cada um pra um lado tentar chegar no zero absoluto. Quem chegar primeiro ganha. É imbecil. Aí no final o Cisne consegue congelar o mestre dele e ele chora lágrimas de gelo, sabe? Cai uns cubinhos de gelo assim. Tá certo. Depois ele joga um rock. Aí ele fala, porra, meus brode, vazei. É uma merda. É isso. Tchau. Hashtag partiu. Tchau, Camus. E assim é o triste fim do macho do Milo. Oh, e o Milo fica de boa com o Yoga depois? Mó de boa, cara. Porra. Ah, porra, né, ele fica de boa. Ele fica assim, pelo menos já tem um repositório aqui. Ele vê um lourinho novinho, pá, que faz mesmo as coisas que o Camus. Lourinho novinho, cara. Ele tava de olho, era no garoto da câmara 18 da casa de Ares há muito tempo. Aquele cabelo roxo lá. Corta pra 18. Corta pra 18. Os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Vamos lá, a casa mais florida. Florida. Fluminense. Não, casa mais Fluminense. É porque o cavaleiro que deixa mais na cara que é gay, né, cara? Pintinha no rosto, um cabelinho bem feito, a permanente. Uma rosinha. E segundo o Shun fala pro Seiya, deixe que eu cuide dessa casa, pois esta é a casa do mais belo dos Cavaleiros de Ouro. Esse é o argumento dele. Sério que ele manda essa? Já tá naqueles jeito. É. Já tô. Vamos lá que eu já tô uma olhadinha. E quando o chão chegar lá, o cara fala, Ruzi! Ruzi! Usar as cores, as rosas vermelhas, as rosas piranhas. Erro feio, erro rude. Do jeito que você falou agora, ficou parecendo o Cid Moreira, viado. Rude. Erro feio, erro rude. E tem o background forçado. Eu não lembro se no mangá tem, mas no anime tem o background forçado. Shun, né? Porque ele vai lá pra casa de pra Ilha de Andrômeda, né? É com foda. O Milo. É que o Milo originalmente teria sido ele que quebrou a Ilha de Andrômeda, mas na verdade foi o Afrodite. Eu acho que isso é do anime só. É, o Milo quebrou a ilha, mas quem quebrou o Albion. É, qual é o nome do cara? Albion. Albion. Não, Albion. É, mas quem matou o Albion mesmo? Quem matou o Albion mesmo foi o Afrodite, teoricamente, né? E o Milo só acabou com o resto da ilha. É, esses cavaleiros de ouro são uns filhos da puta, né, cara? Que cara tinha contra a ilha de Andrômeda, né, cara? Que era uma diva, ele queria ter sido treinado. Era uma ilha de rebeldes. Uma ilha de rebeldes, ilha de Rudes. Rude. De Rude. Só que o Afrodite foi lá caçando onda. O Milo sozinho dava conta. Ainda mais que só tinha cavaleiro peão naquela porra. Em teoria, pra endossar a teoria que o Milo é um merda, o grande mestre não confiou só no Milo pra segurar a ilha de Andrômeda. Porque, em teoria, o mestre do Shun tinha a força de um cavaleiro de ouro. É, então, o Albiorra de Cefeu era meio... Ele... É, agora vamos à versão correta. O Milo já tinha recusado quando o mestre falou pra que ele fosse lá enfrentar os cavaleiros de bronze. E aí o Ioria falou que ele ia então, e aí o mestre ficou com o pé atrás com o Milo, por isso que ele pediu pra que o Afrodite fosse lá pra tomar conta, ver se o Milo tava fazendo a parada certa. O Aiolia já tava Satã imperializado? Já. Eu acho que já. Ele ficou Satã imperializado quando ele enfrentou o Milo na sala do porque mestre. A treta não, ele não enfrentou o Milo, ele tentou enfrentar o Shaka. Ah, ele enfrentou o Shaka, é verdade. A treta na ilha. O Milo só assistiu. É tipo duas semanas, sei lá, eu inventei esse número. É bem próximo da ida da galera pra Grécia, pro santuário. Que o episódio da June é o último filler antes deles irem pra Grécia. É, o Junizinho é o fillerzinho onde ele enfrenta os dois peão lá, o Reda e o Spica. É. Piores desse cara. Spica, que porra. Desse cara. É. Aí o Shun fala, Spica, seu nome é quase perfeito, mas tem um S a mais. Um S no lugar errado. O Pica tem que estar no final, pois é. E aí com esse momento, você destruiu minha ilha, sua bichona. E você, sua bicha feia, bicha pobre, pão com ovo. Aí eles começam a puxar cabelo, é unhada, tapa na cara, é uma luta horrível. Mas essa luta, é a luta da revelação do poder homossexual. Porque o Shun é nessa luta aí que se prova o mais forte dessa molecada toda. Disparado, cara. Até mais corrente, sim. Nebula Stream. Tempestade nebulosa aí, foda-se. E é isso aí. Tem caô aqui não. Primeiro corrente, depois tempestade. O que acontece? O Shun sempre foi um pacifista. A galera tava lutando, brincando de lutinha, e ele tava lá com as Barbies. Então a galera deixava o menino sensível das Barbies e tal. O irmão dele brigava, então deixa ele, ninguém zoa. Só que, apesar dessa postura pacifista, o Shun, ele tinha um golpe do nível de um cavaleiro de ouro, porque a corrente nebulosa, que é o golpe pica das galáxias do Shun, não precisa da corrente, e ele tinha, desde no torneio galáctico, se ele mandasse aquilo, ele matava os outros sete de bronze. Bum! Embora. Ele mandava a real e acabou a brincadeira. Acabava. Ele tinha esse golpe desde o começo, ele realmente só não gosta de lutar. E quando tá a luta com a Afrodite, tomando flor de um lado, flor do outro, a galera morrendo... E a armadura já foi toda. Exatamente. Ele fala, ok, não tem mais jeito, eu vou ter que matar... Vou ter que lutar de suspensórios. Caralho, só falta uma gravata com boleto na roupa do Shun, cara. Mais legal que as armaduras de Cavaleiros de Bronze são as roupas deles que mudam de cor, tá ligado? As roupas que se transformam do nada. É muito mais legal do que a transformação da armadura, cara. Muito maneiro. O cara tá de colã verde, aí do nada a armadura sai e ao mesmo tempo pisca a parada e ele tá usando um macaquinho branco com camisa verde. É muito, muito bizarro. Parabéns, Shun. Troca de roupa muito rápido. É porque aquilo ali tem que usar diminutivo, né, cara? Aquela bicha é muito escrota. A Little Monkey. Little Monkey. E ele usa finalmente a corrente nebulosa de Andrômeda, que é um golpe que não precisa de corrente, não precisa de nada, e destrói, assim, um hit KO no Afrodite, coitadinho. Não, mas ao mesmo tempo a Afrodite manda o tiro final dele, que é a rosa buceta branca. Rosa branca. Rosa menstruada. Chupa sangue. A rosa menstruada branca. Chupa sangue. É a rosa OB. Cara, mas assim, é, você, o Bode aí imitou o dublador do Shun. De fato, se aquele cara não for viado, ele é o melhor dublador de todos os tempos, cara. Porque aquele cara imita um viado com um pouco. Porque é um viado meio despretensioso, sabe? Tu nota que ele não quer parecer viado, mas ele acaba parecendo viado. Você ou sabe então... quem é o dublador original do Shun? Não sei, não. É o mesmo cara que dubla o Vegeta. E agora, como é que caralho! Tá zoando. Não, posso fazer nada. Eu sei que aqui no Brasil quem dubla o Shun é o moleque do meu pé de laranja Lima. É irmão do Goku. Então, fato é que ele consegue fazer uma voz de viado muito bem. Então não posso fazer nada se o dublador do Vegeta que dubla o original. Faz voz de viado igualzinho. E o dublador do seu é o dublador do Yantia também. Até aí, então... Toro Furio, dublador do Amuro do Ganda. É. Então, foda-se. O fato é que faz voz de viado muito bem. Que é o... E o dublador do Tuxedo Kamen também. Ah, Sailor Moon entrando em... Olha aí, que maravilha. Sailor Moon entrando em nossas vidas, necessariamente. Ninguém precisa. Eu ouvi todas as Sailor Moons e eu gostava. É, não, mas é maneiro, é maneiro. É, o fato é que o dublador do Afrodite morreu, né, o original. Aí eles trocaram, né, passou a ser o... É, não se alimentava bem. Passou a ser o Tata Guarnieri nessa dublagem nova agora, né? Que é um excelente dublador, inclusive. Dublador do Kenshin. Dublador do Kenshin, é. Dublador do Jack Bauer. É o segundo, né? Não, o primeiro. O segundo não. É o Simões, é do Rio. Márcio Simões. E é tristeza, porque o cara, a voz do Afrodite era uma voz muito... Voz de bicha velha, sacou? Não. Não, mesmo tempo tinha uns elementos de masculinidade na voz dele. Afrodite de peixes. Os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. É, não, mas é maneiro, é maneiro. É, o fato é que o dublador do Afrodite morreu, né? O original. Aí eles trocaram, né? Passou a ser o... É, não se alimentava bem. Passou a ser o Tata Guarnieri nessa dublagem nova agora, né? Que é um excelente dublador, inclusive. Dublador do Kenshin. Ramos. Dublador do Kenshin, é. Dublador do Jack Bauer. É o segundo, né? Não, o primeiro. O segundo não. É o Simões, é do Rio. Márcio Simões. E é tristeza, porque o cara, a voz do Afrodite era uma voz muito... Voz de bicha velha, sacou? Não. Ao mesmo tempo tinha uns elementos de masculinidade na voz dele. Afrodite de peixes. Ao mesmo tempo que o Shun tá se porrando com Afrodite na 12ª casa, tá rolando o desespero da galera. O relógio tá quase apagando, a 12ª hora, a Atena vai pra vala, meu Deus, temos que subir a escada. E a galera tá subindo um jardim bonito, um jardim, porra, bem cuidado. Galera não, só o Seiya. Galera não, só o Seiya. Só o Seiya, é verdade, só o Seiya. É o único... Seiya Marin, né? É a única hora produtiva dessa porra das 12 casas inteira. Porque é a única que eles... O meu, consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porque o resto é tipo, tô subindo aqui, te encontro lá e... Apanha pro próximo cavaleiro e foda-se, gastou a hora, do mesmo jeito. Esse jardim aí é o momento, tô usando crack, Santo Seiya, né, cara? Tô usando crack. O Seiya fica muito doidaço, né? Vai. Várias alucinações, né? Que ele perde até a fome. Se rasgando todo nos espetos. É, e aparece a Marin que tinha pego aquele atalho pra chegar lá no Monte Estelar, bota a máscara nele e ele continua. E aí a gente fica vendo... E a gente vê que aquela máscara... Máscarazinha é sinistra, né? Máscara, porra, com proteção a gás, cara, assim, porra, máscara a da gás, PM. Cavaleiro de Ouro, porra. Não, e é a única vez no desenho que a máscara não muda de expressão enquanto ela tá no Seiya, cara. Não, mas a expressão da máscara é só nos olhos, pô. Ele é meio Homem-Aranha, assim. Na China e na Marinha, ela muda a expressão direto. Era a falha do desenho, cara. Era isso aí. Sim, mas era mais no olho. Não. Era, porra. É. Era mais no olho que mudava. Era bem Venom, sim. Bem Homem-Aranha. Ah, assim. Tem máscara com a boquinha aberta de surpresa da China, cara. Porra. Tem máscara piscando, cara. Outra coisa que devia estar piscando. Olha só. Ah, se fosse na Marinha, quando ela encontra o Aiolia, com certeza tava piscando. Eu fico suave. Mas continuemos. Aí tá lá subindo, aí volta pra aquele subplot cretino de, oh meu Deus, talvez Marin seja minha irmã. Oh, meu Deus, mas como é que ela chegou na Grécia antes de mim? E tem o terceiro subplot, mais ou menos nessa hora, né, que acho que isso é em torno do episódio 71, que é quando o Mu tá lá na casa de Ares, né, o outro filho da puta, porque podia ter subido pra ajudar, né, não sobe. Ajudar não, podia ter subido pra limpar as duas resolver, casas. Né, haja visto o que ele faz na saga de Hades, né. Porra, o justiceiro. Subi aquilo em dois episódios. Subi ali, ô, não vai subir ninguém. Não, porra. Ele só ia perder pro Milo. Não, é claro. É. Vamos. O Milo não perde ninguém. Na verdade, assim, ele ia perder, mas o Milo ia falar, você me ganhou, morto. É tipo isso. E aí, até na dublagem original, é no episódio 71, com certeza isso. Que o Mu tá lá, sei que os cavaleiros estão não sei onde. E aí ele começa a ouvir a voz assim: Mu! Mu! Mu de Touro! Chaka! Aquela cagada. Pois é, e depois da dublagem, na redublagem corrigiram, que é quando o Shaka e o Mu fazem lá o primeiro Lovelace dos cabeludos lá pra trazer o Ikki de volta, né? É ver... Ai, Jesus. Tá a galera lá, que tipo, o Mu, ele começa a fazer o churrasco, traz cerveja, isso, gelo. Aldebaran, chega aí, social aqui em Ares, 10 horas. Que começa... Foda-se que só tem 5 infelizes subindo pra fazer justiça. Todos os sobreviventes, os 5 figurantes de bronze, o Tatsumi e o corpo da Atena, tá todo mundo lá na casa do Mu, tomando cerveja e churrasquinho. Foda-se que tem 5 infelizes tentando salvar a vagabunda. Tá depois todo mundo lá embaixo. Sobe em 5 minutos, né, quando tá o Sen lá em cima. Galera, vai subir geral nessa porra. Em 5 me pega elevador, filho da puta. Não, eles só não fazem aquela volta que eles fizeram, né? Eles vão pelo caminho inteligente, né? Ah, mas que eles voaram também, que nem o Shura, pô. Vamos ali, apontaram pro céu. Deu um voadão. Soltaram 13 por 1 ali, agora vamos seguir ele. É foda. Chegou uma maconha. Acho que chega o Milo carregando cadeiras das outras casas pra galera sentar, sabe? Tava foda. Era muito jeito pra casa do mundo, não tinha espaço. Tava foda. Já tava juntando uma TVzinha pra ver o jogo, devia ser domingo. Não, era radinho de pilha na época. Fudida, foi foda, cara. Ah, pô, já tinha aquelas Philco preto e branco pequenininha. Era legal você tentando arrumar a lanterna no final, né, cara? Já nos fogos e tal, tava uma festa. A gente já chega nisso aí. E até o Kiki, tinha até a criança lá brincando. Mas, e aí, porra, o grande lance é, temos que segurar o grande mestre que já suspeitavam que era o Saga devido ao incidente na Casa de Gêmeos. E quem tá vivo pra chegar lá, só o Seiya, já fudidaço das lutas contra o Aiolia e contra o Aldebaran, coitado do Aldebaran. Mas enfim, a luta contra o Aldebaran. Não, o Debaran bateu nele bastante, é inegável. É, mas enfim, Seiya tá meio capenga, tá com a máscara da Marin, tá chegando lá, e ele encontra o Saga já com a armadura ou não? Não, ele encontra ele com o cabelinho azul e chorando, lembre-se dele chorando. E tá naquele diálogo lá, você não pode matar a Atena, porque o cavaleiro jurou protegê-la, você não pode matar a Atena. Com aquela dublagem fenomenal que só um italiano deve fazer. Tô usando crack. E aí ele vira. A ele... minha família, a escola, você sabe. É, a gente tem que saber agora. Né? Vida. Eu fico suave. E ele fala pra ele: mesmo com o meu poder de grande mestre, não posso ressuscitar a Atena, só o escuro de Atena, que fica no templo de Atena, depois desta casa, que pode ressuscitar a Atena. Conceição. Sei, assim, olha esse esquema aí. É quando você dá as costas pra ele, vai pegar a porra do escuro de Atena, né? Na balada, ele manda o glorioso cabelinho branco. Ele manda o cabelinho branco e dá ele um socão nas costas. Isso, manda o Gressin 5 reverso, né? Ele é maneiro porque a gente acha que o Saga é esquizofrênico, mas ele tem outra doença, porque não é normal a pigmentação do cabelo mudar assim, sacou? Respeito o moço. Esquizofrênico. Mas isso aí cai naquela parada, cara. Por que que o Saga ficou doido? Por causa da maldição dos malucos de gêmeos, agravada com o fato de que ele tem Ares dentro do corpo. Eu só queria anunciar o seguinte, eu tô nesse exato momento fazendo uma missão aqui do a Batalha do Santuário e tô enfrentando o Milo, tá? Com o Mu, que é o que a gente tava conversando agora. Vamos ver aqui se o Milo vai perder ou se ele vai ganhar e só admitir derrota. Vamos não, ver. O Milo sempre ganha, resta saber se ele ganha vivo ou não. Exato. A vitória moral é sempre dele. Sempre. Se entrou na batalha, o Milo venceu. Mas a avaliação final é a luta do Elapis no PS3. A luta do Milo é tipo aquele palhaçado que tem Pokémon agora de beleza de Pokémon, desfile. Quisito vai ver a unha. Quem fez a unha melhor? Aí bota o Milo e o... Quem tem o melhor penteado? Eu sou o juiz. Ah, tá, claro. Posso avaliar. Rude! E aí a gente vê o Seiya enfrentando o Saga com seus transtornos mentais. Ah, não, tem que proteger a Atena. Não, morra, Atena. Não, Atena, morra. E o Seiya tomando porrada de vez em quando, ganhando um abraço de vez em quando. E chega um momento que o Saga mal, assim, o Ares, toma controle de vez e começa a putaria frenética, cara. E quando o Seiya já tá quase pra morrer, quem é que brota do inferno? Sempre ele. Diglett. O senhor fadão. O plot device mais poderoso da série. Trio. Cara, e é muito bom, né, cara? Porque ele sempre chega com aquela pompa de quem é este cosmo? Não é possível, Fênix! Você tinha morrido contra a Chakra, a Casa de Virgem. Como pode estar vivo? Ele chega de sunglasses? Não. Ele chega de óculos nessa. Eu acho que ele vem sem máscara já até, ele tá sem elmo já. É. Ele vem todo quebrado. Tem que chegar de sunglasses. Ia ser muito irado, né? My sunglasses at night. Aí ele joga pro lado. Falei, galera, qual o bezil? Não, ele chegou com aquele papinho, né? Você devia estar morto. O inferno não gosta de mim. É. Muito bom, né, eles cara? Eles deram mole de não ter contratado o dublador de Stallone pra dublar o Icky, cara. Pô, seria muito foda. Não, nessa época o André Filho já tinha ido embora, cara. Droga. Aí o Icky fica... O papel do Icky em todas essas lutas finais é apanhar que nem um corno enquanto o Seiya tá tentando se recuperar. Pra perder mais 15 litros de sangue. Exatamente. Icky é tancador. Porque aí o objetivo é pega a porra do escudo de Atena e aponta ele pra filha da puta agonizando lá embaixo, que é, magicamente tudo se resolve. Simples assim. É assim que vai ser. Ninguém falou. Ah, o Seiya tentando ajeitar a lâmpada. Filha da puta. Ajeita essa porra. Da puta. Eu quero Melau. O cara tá me dando cascudo, porra. Melau. E o, nesse momento, como tudo em Sensei se repete muito, gente, meu Deus. Nas próprias 12 casas, tudo acontece 12 vezes. E aí, porra, tá o Seiya sem os sentidos, tá o Icky já sem os sentidos, enfrentando o Saga. Aí é o momento da operação plástica, né, da série. É, é foda. Cara que todo mundo se estica infinitamente, né. O desenho inteiro é, são variações. Já viu o início do jogo do Mario? Que você pega a mãozinha e vai esticando a cara do maluco pro lado e pro outro, do Mario? Foda aquela porra e tal. Eu tenho um episódio que é só isso, é só a cara do Icky esticando, daqui a pouco a do Shiryu, a do Yoga. Aí todo mundo com cara esticando, olhinho branco. É só isso aí, tem um episódio que é só isso, galera. E aí tá lá, ó, os dois já sem cinco sentidos. Pá, o Seiya consegue segurar a porra do escudo. Aí ele levanta assim o escudo e começa, cara, sem sacanagem, ele aponta em todas as direções. O Seiya faz uma rave, cara, sabe, fica com a luzinha passando. Só faltou o dubstep. E Atena nada, só no meio ali, sabe. Ele fica passando, olha a cura, é mentira. A galera começa a aparecer, aqui que é o Rock in Rio, mas ilumina a Grécia inteira. Rock in Rio, Grécia. Rock in Grécia. Pá, pá, pá. E nisso o Saga com aquele transtorno já, meu Deus, eu não posso matar a Atena, eu tenho que salvar, eles são bons, eu sou mal. Não, não, eu sou bom também. Não, eu sou mal, sabe, tipo Gollum. My precious. Sabe, fica maluco, cara. Você não pode ele matar chega, a Atena. Ele chega e dá um murraço na barriga do Seiya, o Seiya larga o escudo, mas aí já é tarde demais. Finalmente, o escudo acerta a Atena, e aquela flecha do Sagita se desfaz. Vum, aí rola neon pra todo lado, cara. Todo mundo feliz. É! Aí a galera que tava comendo churrasco, reclamando do vinagrete, fala, caralho, é verdade, tinha uma mulher agonizando ali. Maia é de Sagita, né, cara? O cara fez uma... É tipo não, estagiário. Maia, não. Maia é o do filme. É, o fudido de Sagita. Ptolomeu é tipo... de Sagita, o que você acha? Gostei. Tipo cara, isso. É tipo... Lembra quando teve aquele blackout no metade do Brasil? Porque alguém desligou o interruptor errado em Itaipu? Era um estagiário? Sim. Foi tipo isso, cara. Um estagiário, que é o Ptolomeu de Sagita aí, cunhado pelo Daigo, fez a merda aqui que quase... Caralho, cara. Um cavalo... Puta que pariu, cara. Bode, fala que é uma merda essa desenho. É, mas é uma galera, merda. A galera salvou a Atena a curto prazo, né? Porque aquilo ali com certeza vai causar um câncer futuramente, porque o cara enfiou uma flecha... No peitinho. Porra, no meio do bico do peito da Atena. Coitada dela, cara. Petinho. Se a mulher tiver filho, só vai mamar de um lado. Não, vai. Ela pô, ali vai ficar em formato de barquinho, cara. Câncer é muito bizarro. E aí rola aquele momento, tipo o final de jogo do Super Nintendo, que eles não tinham dinheiro pra fazer animações, então eles só pegavam os sprites dos bonecos e iam botando um andando junto com o outro na ordem que eles foram desaparecendo. Aí vai todo mundo descendo as 12 casas, assim. Aí vai o Icky carregando e vai o Seiya carregando o Icky. Aí eles pegam lá o semi-cadáver do Shun. Aí nisso o Shiryu tá lá com a armadura de Capricórnio, todo arrebentado. Eles botam, carregam o Shiryu também. Pá, pá, pá. Aí vai descendo todo mundo. O Cisne caiu onde? O Cisne? É, caiu no merda do Milo. Aí eles pegam. O Milo é um escroto, nem ele pode descer com o corpo do Cisne. Aí eles pegam o corpo do Cisne e vão descendo com o Cisne. E vai todo mundo chegando lá pra festa do Mook. Nessa hora a carne já tá fria. Ele fala, galera, não tem mais nada. Desculpa. Cerveja chocou. Não, mas nisso ainda tem o probleminha do Saga, que tá vindo ainda, né? Só que a Atena agora tem uma arma. Tem aquele porrete, porque não dá pra chamar aquilo de báculo, igual chama na série. Aquilo é um porrete. Aí o Saga vem babando pra bater e a Atena simplesmente catuca a barriga do danado com ela. Exatamente. Catuca! Tem uma parada que eu lembrei agora, antes do Bode continuar, rapidinho, Bode. É, vale lembrar também que a única armadura das 12 que saiu a variada foi de quem? O Debaran. Foi a do brasileiro, filha da puta, que quebrou a porra da armadura, cara. Como é que pode, né, cara? Na batalha contra Cavaleiro de Bronze, o cara quebra a porra da armadura de ouro. Exatamente. Exatamente. Que é a que é a mais pesada de todas, né? Deveria ser a mais resistente até. Não sei se mais tem. Mais terra. Mais terra. Mas é ouro fajuto. É, e comprou essa porra aí no camelô. Mas ouro brasileiro. Aí a Atena, ela não é uma deusa legal, ela não é uma deusa brother, uma deusa igualitária, que trata todos os deuses de igual pra igual. Não. Ela tem como arma uma outra deusa, Nike, ou Nike, essa que você usa no seu tênis. Você não que é um fudido, mas as pessoas com dinheiro compram no shopping por R$300. A Nike, a deusa da vitória, sabe? Que é aquele passarinho de Atena, na verdade é uma deusa, a deusa da vitória. E mais uma vez, num grande erro de roteiro, o Kurumada fala que o portador da Nike, a deusa da vitória, vai sempre alcançar a vitória. Ou seja, Atena seria sempre vitoriosa em qualquer desafio, duelo. Ela tem a carta do Chuck Norris. Só porque tem aquele porrete bolado. Exatamente. E o escudo, né? Não? O escudo de Atena nessa versão do Kurumada é o caduceu do Hermes, tá ligado? Cura qualquer doença. Ah, é? É. Que bonito. Só que é tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Mais errado do que o João Kleber ter voltado. Eu sei que vocês gostam do cara, mas enfim. Pô, isso não é errado, não. Isso é completamente certo. É, pra vocês também. O João Kleber é muito melhor que o Sensei, aí tenho dito. Ah, mas aí. Tá certo. Até aí. Mas e o final do Sensei, da Cidade das Casas? Final feliz. A Atena ganha o Saga com a porrada e os cavaleiros ficam tudo lá podre no chão. Morto, na verdade, ele encosta a barriga no cetro dela, né? Ele meio que se mata também. É, ele vai pra cima. Ele cai matando e paga por isso. E meio que, moral, o que acontece realmente? O que que era toda essa revolução assim? É tipo Luke Skywalker em Star Wars. Eles eram os revolucionários, cara. Eles estavam querendo tomar o governo da parada, sacou? E eles conseguiram provar pra todo o santuário, todos os cavaleiros do Zodíaco, que realmente aquela Atena era verdadeira e que os cavaleiros de bronze não eram revoltadinhos de merda, não. Revoltadinhos de internet, não. Eles eram realmente a galera com razão. Tava com a uma deusa causa. A Atena tinha voltado e eles estavam realmente defendendo a Atena. Não é por 20 centavos. Justamente. E a partir daí a Atena passa a. Ela assume o cargo, sabe? E passa a cumprir expediente no santuário. Delibera das 8 às 12. Entendi. Aí a partir daí é só com a secretária, no dia seguinte ela vê o que pode fazer. É por vir te comer. Que horrível, cara. Mas só problema, como é que depois migra pra saga de Asgard? Que acontece o seguinte: tem o lance de todos. Asgard não existe no mangá. Não, eu só quero lembrar quanto tempo de paz acontece, assim, só pra eu ter uma ideia. É a galera se masturbando dentro da mansão da Saori lá. Aí o Shiryu tá lá no mestre. Tá cada um num canto. Aí o maluquinho vai atacar o Shun, se eu não me engano, não é isso? Não, ele vai atacar a casa de Atena. É, ele vai tentar atacar a Atena, mas só o Shun e mais alguém tá lá, cara. O Shun e o primeiro ele desce o cacete no Aldebaran, veja bem. É, sim, ele já tentaram subir. Quem é que desce o cacete no Aldebaran? É o Shido de Mizar. Cavaleiro de Zeppo. É o Shido. É o Deus do Guerreiro. Na verdade é o Bado. Não, é o Shido. São os grandes irmãos e irmãos. Então era o Bado, mas na verdade era o Shido. O que acontece, mais ou menos, é o seguinte: eles estavam vivendo entre o santuário e a fundação Kido lá no Japão. Eles ficam indo e voltando, berereu. E aí eles começam a rolar uma treta muito estranha em Asgard, que em teoria no cu da Rússia. Não existe Asgard, gente. Asgard não existe. Mas em teoria fica no cu da Rússia, perto da Sibéria ali, sacou? E aí eles vão, a Atena, como uma deusa, sente um desequilíbrio na força. Ela começa a falar tipo Yoda, sabe? Muda a ordem das palavras e manda a galera ver qual é. E ela vai junto porque aí... ela é tipo a Peach, ela gosta de dar cara. Aí vai o Yoga primeiro, porque ele tem conhecimento de terreno. Exatamente, porque ele é russo. Porque só porque ele é russo, ele conhece tudo. Fudeu. Exatamente. Russo. Ele é quase então, o Lenin. Mas eu acho que daí a gente já pode deixar o gosto na boca da galera, porque não vale a pena gastar pau. Não, vamos falar só queria saber quanto tempo de paz tinha, porque esse tempo de paz é a conclusão, uns 2 meses, é a conclusão da coisa, né? O tempo feliz. Batalhamos pela paz e, né? Cadê a paz? Aí. Não tem paz, cara. Não tem paz, não. Era só pra resolver a parada, só pra organizar o santuário. A paz ainda queria. Depois os Cavaleiros de Ouro comeram lá um fígado frito pra recuperar, né, pra voltar o sangue lá, que tava todo mundo meio pálido já, né, depois do almoço caprichado lá, alguns se comeram, outros só olharam e fica todo mundo em paz na casa de Saori. É isso aí. Na paz de Saori. É isso aí. Livre da AIDS, porque segundo o Daigo aí, o escudo da Atena cura todo mundo. No final da... A Atena passando escudo no lombo da galera, come devagar, hein? Que isso, cara, você não existe, não. Tá certo. Os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Então, pessoal, promessa dívida. Tá aí o cumprimento da nossa dívida com você, caro ouvinte. Não vou prometer a CDZ parte 4. Asgard, esperem, quem viver verá. Um dia, talvez, quem sabe, talvez. Não prometo nada. Chiribado. Pô, seguiu o anime lá por cima, cara. Pelo menos promete pra seguir o mangá aí, que vai pra Poseidon já direto. Tem dois Vidani aí só no mangá, aquela historinha. Os guerreiros. Os guerreiros azuis. É muito bom até esse capítulo, mas é qualquer coisa. Uma história só do Cisne. Eu lembro dele ter batalhado na África. Entendi. Tá bom. Chegamos ao final desse episódio de Cavaleiros do Zodíaco, Pombo! Eu. Você quer fazer um momento edificante de Cavaleiros do Zodíaco? Vão todos se foderem, cara. Mas não é de ser. Não, você pode defender o Pombo sem ninguém falar nada agora, cara. Porque é o momento edificante do Pombo. É, vamos se foder. Olha só. Implicância ou não, entendeu? A galera aqui é muita filha da puta. Eu sei que a maioria de vocês não tem essa opinião sobre o Milo. Mas assim, antes que todos fiquem achando que eu realmente fico bolado com isso. Bolado não. Eu queria. Emocionalmente. A pessoa, quando não tem razão, fica assim mesmo, pô. Exatamente, é verdade. Vocês todos não têm razão, por isso que vocês estão assim. Mas assim, deixando bem claro aí que Cavaleiro do Zodíaco é meu desenho preferido, independente do autor sacanear o Milo, o Aldebarão, Afrodite, o Máscara da Morte, o Aeolus mesmo, que só apareceu pra morrer, entendeu? É um desenho muito bom, as coisas acontecem, os diálogos acontecem mais do que qualquer outra coisa, mas no final das contas, quem não viu deve ouvir primeiramente todo. Aliás, vê o desenho primeiro, depois começa lá a ouvir do episódio número 12, né? 12. Primeiro episódio da Tanya Corp. E, assim, se você chegou até aqui, você já teve spoiler, ou então você ouviu os outros dois primeiro. Não, peraí. Mas, deixa eu ver se tu vai recomendar pra nego assistir essa merda? Sim, claro. Ah, não. Peraí, pô. Com o que você tá fazendo, cara? Ah, sim. Então faz melhor. Ouve os episódios da Tanya Corp. E não vê nada. Não vê, vai viver a vida. Então, a gente já viu, a gente não pode escapar, mas vocês podem. Vocês podem, cara, porque se voltar nego de hoje em dia, que tá acostumado com Naruto e Bleach pra assistir Cavaleiro, aquele gráfico zoado que era. Gráfico. Não vai funcionar, cara. Putinha de gráfico. Olha só, eu tenho uma coisa a dizer sobre isso. A gente tem que menosprezar menos os desenhos da nossa época, tá? Esse desenho é uma merda mesmo, mas, por exemplo, o sobrinho de uma amiga minha... o sobrinho de uma amiga minha, o moleque tem 14 anos, ano passado, retrasado. Às vezes chegava na casa dela, o moleque tava lá vendo no YouTube Yu Yu Hakusho dublado. E se amarrou fortemente, assim. Mas o Yu Yu é foda, seja, tanto a arte quanto o show é genial, é tanto o gráfico quanto o som, a jogabilidade, né? O fator replay é foda, né? Fator replay é altíssimo. Fator replay é muito, altíssimo. Muito alto fator replay. Os meus deveriam ser lacrados até hoje. E a gente tem que parar de menosprezar alguns deles, assim. Eu vejo hoje em dia ele falando, Dragon Ball era uma merda. Não é, Dragon Ball é muito bom, cara. CDZ é que é incoerente pra caralho, mas é uma história maneira, mal executada. Essa que é a grande verdade. Mas o Pula falou das mãos gráficos... de um Eiichiro Oda... Porra! Ah? Já foi lá, né? Na mão de qualquer pessoa, com mínimo noção de começo, meio e fim. Já você deseja melhorar. Por exemplo, o Yoshihiro Togashi, o autor de Yu Hakusho, é um bosta também. É tão... ele é muito ruim de fazer final. Ou pior que o nosso querido Kurumada. Mas nas mãos de um cara bom, tipo um Eiichiro Oda, um Akira Toriyama, porra, você deseja ser o poder, cara. Não, ia assim, ser a máquina suprema de fazer complementando dinheiro. Complementando o que o Pula falou... Né? Já que o Pula falou de gráficos dos desenhos, eu complementaria dizendo que, fazendo uma analogia aqui também, acredito que ele fez uma analogia, não acredito que ele estava falando sério, que CDZ, na verdade, é um anime que é um anime level hard, entendeu? Você tem que insistir bastante pra aprender a gostar de Saint Seiya. Aprender você... a gostar! É possível. Você tem que se esforçar. Tem tanta coisa boa aí que a pessoa pode gostar se esforçar, cara. Não. Mas se você, quando o cara gosta mesmo de Saint Seiya, quando ele pega o vírus Saint Seiya, ele gosta pra caralho. Entendi. Ele gasta 500 reais com o bonequinho, é foda. Aí, pô, ninguém pô, aqui pode me fazer. Dizem a mesma coisa. Todo mundo aqui tem mulher com fala a mesma coisa sobre dar a bunda, cara. Tu tem que dar um pouquinho e começar. Eu só me permito falar quando eu sou a pessoa com mais propriedade de falar. Então eu vou devolver essa merda. Cara. Também. Que exemplo. Dando dica errada aí pra galera. Falou que a galera tem que dar a bunda. Não, pô. Eu tô esperando a gente revezar, pô, pra poder falar alguma coisa sobre como é, cara. Pô, tu pode começar, porque tem, entendeu? É hard, gostar de dar. Amanhã, né? É hard, cara. Tu tem que ter. Tem que se esforçar no começo. Tem que se esforçar no começo, depois você começa a gostar, entendeu? Tô anotando, né? Não fala nada. Eu vou deixar quieto. Fica isso. Posso dar um conselho aqui? Se você já viu o CDZ, parabéns. É uma boa lembrança, tem bonecos maravilhosos. Se você não viu, não perdeu nada. É Bentilona, Shane Fing. Except the Lost Canvas. Chega de Senseia, Daigo. Eu. Da onde você é, Daigo? Não fale Minas Gerais, por favor. Eu escrevo pra herói de vez em quando. É, eu escrevo pra herói quando eu preciso de dinheiro. No seu chefe, ForaXL, revistas que não vendem mais, editora Conrad, isso aí? É, essas paradas aí, agora estamos ali no Game World, que é um site do R7, não me zoem por causa da Record, pelo amor de Deus, e não me comparem com Alexandre Nagado, porque eu não sou bitolado, obrigado. Cara, é que o Daigo antigamente escrevia sobre o pseudônimo de Alexandre Nagado, agora... Não, Deus me livre se é aquele cara, não, pelo amor de Deus. Eu me lembro de ser bitolado igual aquela praga. Agora ele parou de escrever com o nome de japonês e passou a usar o nome chinês original dele, Douglas Young. Que é isso, irmão? Não. Achei que tu gostava um pouquinho mais de mim. Deus me livre de ser bitolado. Lembrando que o Daigo não é parente da Fernanda Young, hein, cara? Pelo amor de Deus. Não. O meu é com um U só, Yun. O Yu Gem muda, por favor. É de China, não é de América. De jovem americano com. Porque jovem é algo que o Daigo já não é um tempo, né, cara? Bom tempo. Posso não ser, mas também não tenho câncer no cu por causa de McDonald's. Quando o Daigo era jovem, o conceito de jovem não existia, eram pequenos adultos. Que isso? Idade média, né, cara? Só os quadros da época. E lá pro Supivoto, você é proprietário de um site, é isso mesmo que eu vi aqui na ficha? Eu sou proprietário do Ilapso Corporation of Caxias. É verdade. Que é um grande trust holding de joint venture, proprietário de vários outros sites e propriedades intelectuais na internet, que incluem e não se restringem o baixofrentesua.com. Diário de Debs, Tanguinha Corp. qual o site de luta lá do Senhor da Eternidade? MMA Urgente? MMA Urgente. Tem ações do Herói do Daigo também. Aí não tem não, é galera. É isso aí, Pombo, você é de onde também, Pombo? Então, eu sou aqui de São Cristóvão, pra quem não conhece, zona norte do Rio de Janeiro, né, antro de muita maconha, crack, tô usando crack, que era o que tá usando, é a nova onda, é isso aí, cara. Eu ouvi falar de um site chamado Tanguinha Corp também, eu tinha vontade de participar, mas a galera não deixou. Entendi. O Pluff? Oi! Você é de onde, Pluff? Eu tô fazendo seu papel aqui, cara. Meu Skype tá muito bom, tá funcionando legal. Eu sou das terras Guanabara, sou daqui do site Podcast Tanguinha. Hã? Hã? Tu é? Pô, me chama aí pra participar, cara. Eu sou do site Podcast Tanguinha, é um site novo aí que lançaram. Entendi. É concorrente da Tanguinha Corp. Inclusive, você que gosta de podcast, gosta de uma zoeirinha, ouvi o podcast lá no meu site, cara, tanguinhacorp.com/tanguinhacorp. E muito obrigado pelo convite aí, eu adoro o seu dizer. Mesmo. Por que tu gosta, cara? Você não tá falando das coisas. Será que você gosta? Você não tá brincando. Você tem bonequinho, porra? Eu tenho um bonequinho. Tem um boneco? Tá, onde? Eu tenho o Saga. O povo falou. Pô, cara, me vende aí o grande mestre ou não? Entendi. Tadinho do pombo. É, filha da puta. Então é isso, né? É isso, é um grande desenho, uma grande coisa aí. Aí, galera. Vai ter o 4? Vai ter o Asgard. Caralho, que merda, eu não quero fazer o 4, cara. Então eu faço, parece, porra. Ele quer fazer Asgard. Não quero fazer mais nada, eu quero só dormir na minha vida. Que nem, sabe, gato. Gato não faz nada, come e dorme. Come e dorme. É o poder. É isso aí. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Um abraço. É isso aí, come e dorme. Ah, alguém já falou da piada da carteira? Porque eu posso fazer a piada da carteira, já que mudou a ordem. Você pode fazer a piada da carteira. Obrigado ao caralho por essa carteira. Tchau. Vem amanhã. Eu os e-mails lá, lá. Manda um, manda dois, manda três. Só que eu quero é receber. É os e-mails lá, é os e-mails. Se você mandar, nós vemos o que quiser. Eu tenho a minha caixa. Fala aí, galera, estamos começando agora a leitura de e-mails do podcast Tanguinha, referente ao programa 107. 107? Jesus, quanto tempo faz isso? Ouvinte, 107. Ouvinte da zoeira? Será que tem algum ouvinte desses ainda vivo, cara? Devem estar velhinhos hoje em dia. Ah, envelhecendo tanto quanto a gente, cara. A gente vai mudar o nosso estilo de falar, eles vão mudar o estilo de ouvir, a gente amadurece. Amadurece, tá certo, amadurece, então. Lindas como nenéns. Pra você que quer participar do podcast Tanguinha, leitura de e-mail, manda um e-mail pra gente. Podcast Tanguinha, falando o que você acha do programa e a gente vai ler aqui ou não. Afinal, depois desse tempo, todo mundo já deve ter esquecido em nosso e-mail. Exatamente. Pediram tanto CD parte 3. Ficaram satisfeitos com o resultado, senhores? Não. Por que, cara? Porque vocês zoaram o Milo, cara. Não deve fazer isso. Ah, ok. Esse tipo convenceu. Ah, só queria deixar bem claro que depois do podcast o Bode pediu desculpas e falou que realmente não acha nada daquilo sobre o Milo. Ele... Inclusive, vou anexar a imagem que o Milo fala que perdeu. Vamos lá. Vamos usar o CD. Se foder. Primeiro e-mail, então. E-mail do nosso amigo Thiago dos Santos Passos. É o Transando Sem Preservativo, isso aí, né? Ele mandou aqui pra gente. É, o assunto é quase 10 minutos, não entendi porquê. Mas ele fala: fala, galera de Tanguinha. Aqui quem fala é o Thiago dos Santos, que é o TSP. É, o podcast número 107 ficou foda. Muito maneiro a iniciativa de vocês de quererem conhecer mais os malucos que te ouvem. É. Mas enfim... Eu fazendo maluco. Maluco, vários malucos. Mas enfim, o motivo de eu ter mandado esse e-mail não foi só pra puxar o saco de vocês. Ele não puxou o saco de ninguém. Mas depois que eu vi o cast, quando surgiu a ideia durante a nossa conversa da garota de programa com programa de duração... De... Caraca, tem muito D nessa frase, cara. Que porra, garota de programa com programa de duração de um podcast de Tanguinha. Isso aí. É isso. Foi uma boa ideia, cheia de Ds. É... Ele fala, acabei me inspirando e também pelo fato de eu estar bastante ocioso, fiz uma pequena tirinha de como seria tal coisa. Enfim, uma porcaria. Não ficou uma porcaria, não, cara, ficou muito bom. Vai estar anexado no post isso aí? Vai estar anexado no post juntamente com a fala do Milo assumindo a derrota. Entendi, filha da puta. Então, ele fala, fé, e manda vários plenamente satisfatórios aqui. Plenamente satisfatório 1. Com relação de eu ter falado o nome de vocês no e-mail anterior. O que me deu a dica foram os podcasts número 100 e o Bozocast. Caraca, eu tenho medo que a galera fala que... Cara, como eles conseguiram ouvir? Eu não consigo mais ouvir aquela porra. E olha que eu tenho um arquivo. Eu tenho um arquivo aqui. Não tem não, também não tem. Cara, de repente tem no site por extenso mesmo o nosso nome, não sei. Tem os perfis, não tinha os perfis? Não, vai até lá, quem clicar no pão vai ver Vinícius Candreva e tal. Para, quem é esse cara? Morador de São Cristóvão, tá tudo assim. Caralho, aí eu odeio você. É, bota aqui, plenamente satisfatório 2. Pombo tem o dom de transformar tudo em putaria, inclusive meu nick. E os deles que me entendo por gente. Em ranking de videogames, etc. E, cara, transando sem preservativo é ousadia. Tem que ser usado e alegre. E um pouquinho a idade. Isso aí. E o PS3 aqui, que já tá, né, obsoleto. Ele manda, apesar de mandar esse em cima da hora. Em cima da hora pra quem, cara? Hã? Ele mandou esse vídeo pra cima da hora o quê? Tem 3 semanas sem podcast. Tá certinho, cara. Mandou adiantado. É isso aí, tá. Cara, parabéns, cara. Você conseguiu mandar um e-mail 3 semanas adiantado. Isso é um efeito inédito. Apesar de mandar esse e-mail em cima da hora, espero que consiga chegar no tempo do podcast 108. Chegou, cara. Chegou. Parabéns. O primeiro a ser lido. Passou raspando. Ah, e-mail do Gabriel Imperiano aqui. Fala aí, galera do mal. O cast com os ouvintes foi animal. Gostaria de dar destaque à participação do primeiro retardado, que não disse nada, ao cara de Serocity, o Dico, e ao grande Biostalker, que antes do cast eu imaginava ser um metaleiro suicida, mas pude ver que o cara é gente fina e que tem grandes histórias da botânica. Cara, vocês foram todos muito injustos com o cara da voz travessa. O cara muito injustiçado. Alguma coisa? Não, o menino tava assustado, tava coado, cara. Cara, eu gostei da participação dele, foi a que eu mais ri. Só que aí eu botava no modo nada de. Vou te mentir, não. Quando a primeira ligação foi aquela, eu fiquei com um pouco de medo, assim. Achei que não ia dar certo, não, cara. Pé direito. Aí depois começou. No próximo que a gente fizer, a gente tem que chamar ele de novo pra ver a evolução dele. E torcer pra que haja. Mas assim, vai ter. A gente vai treinar ele. Ele falou o nome dele, pelo menos, que eu não lembro. Falou o nome, a idade. Tá, beleza. Ele conseguiu formular orações, não períodos. Vocês são todos muito injustos, cara. Moleque é maneiro. Ah, o Gabriel termina aqui. Pra finalizar, fiquei muito feliz de conhecer vocês, nobres filhos das putas, que me fazem passar mal de rir. Espero participar no próximo podcast dos ouvintes. Se quiserem me chamar pra falar de Cubo Ser Travesti, eu topo. Tá certo. Entendi. O cara tá se convidando pra falar de traveco. Então vamos chamar ele pra falar de traveco, pô. Se quiser, pode assumir já um cargo efetivo aqui, cara. Exatamente, você vai ocupar meu lugar. Aí, ele termina com uma frase zoada aqui que eu não sei se eu leio. Lê? Vou ler porque o Pombo vai fazer questão de que eu leia a frase dele. Ele termina aqui. Finalizando novamente um pensamento. Pelo cheiro de monange, esse cu já beija o glande. Tá certo. Entendi. Tá que, certo. Que tá ótimo, cara. Sérios problemas. Cara, esse aí é conhecedor, rapaz. Primeiro fala de traveco, depois manda essa. Tá certo. Tá bom. Ah, me mandou um abraço. Eu não sei se eu quero te abraçar, não, cara. Fica na moral aí. Ele é o Fluffy Finge que não quer, foda. Ah, valeu, muito obrigado. Muito bem, e-mail de Onolox aqui. O Onolox tá tendo um problema com o nosso vídeo, RSS, que só aparece podcast do 25 pra cima. Brother, a gente vai corrigir isso. Obrigado por ouvir a Tanguinha, continue ouvindo. E um beijo no seu coração. Delícia. É o Fábio de Poa. Isso aí. Boa, um beijo na sua glande cheia de manancha. Eu, Bruno Suenga, escrevo aqui, podcast 107. E aí, tangudos? Bru 173 aqui. Caralho, que nick escroto. Bru 173. Bru 173 tá certo. É. Parabéns, meninão. Meninão. Ele diz aqui que tá deixando de ser ouvinte filho da puta pela primeira vez, porque ele já escuta o podcast há muito tempo e nunca tinha mandado e-mail pra gente. Mas que esse podcast com certeza merece uma segunda edição. Afinal, tem de haver muitos ouvintes com boa história para compartilhar. Por fim, é isso. Continuem com um bom trabalho e nunca voltem ao downloading. E nunca voltem, foi interessante. Difícil, hein? Pô, cara, o downloading nunca aconteceu, né? Porque se acontecesse, você não estaria ouvindo isso. Exatamente. É isso aí. Ah, entendeu? A gente ainda não publicou, então. A gente não sabe se eles vão ouvir. É verdade. E aí? Eu se suspense. Não ouvirem também, eu não falei merda daí. Então foda-se. É, então, ótimo. Já que ninguém vai ouvir isso, a gente pode dar informações pessoais às pessoas, as senhas e tal. Pode. Isso. Assim. Filha da puta. Eu vou começar a divulgar o tamanho da calcinha da tua mãe aqui também. Tu vai gostar? Não vai gostar. Tu não sabe? Sei não. Ela não usa. Tá bom. Continuando aqui. Tigrona. Fala, galera de tanga. Aqui é Daniel Duarte, de Recife, Pernambuco. Já conheci Recife. É mesmo? Conheci vocês pelo Baixo Frente Soco faz um tempo. Mas só agora deixei a preguiça de lado e comecei a ouvir pra valer o programa. Preguiça de baixar, associar o nome à voz, sacar as piadinhas internas, etc. E devo confessar que não me arrependi. Vocês tornam a minha volta para casa muito mais suportável. Apesar de eu ficar me sentindo retardado rindo no ônibus. Ah, retardado. Somos todos. Tadinho. Estou ouvindo todos os programas de trás pra frente. Porque sim. E reparei que vocês têm quase um Alzheimer coletivo, de tanto que vocês falam. Acho que já falei isso no programa anterior. Ah, isso sou eu. Mas assim, cara, é só uma coisa. Você ouve programa de trás pra frente mesmo, ou você tá ouvindo do último pro primeiro? Tu ouve programa de trás pra frente. Caralho, eu devo falar muito do diabo quando bota de trás pra frente que eu tô falando, cara. Provavelmente. Diabo e travestis. Isso, se tem algum programa que eu não menciona travesti, tem que ouvir de trás pra frente pra eu ter certeza. É isso aí. Ouçam a música do Balão Mágico de trás pra frente. Entendi. Então é isso aí. Eu desejo boa sorte a todos e fé. Muito obrigado. Muito obrigado, incrível brother Daniel Duarte. Valeu mesmo. Fé. E fé. Nós e temos vários recados de voz. Vários? Ouvi, né? Ouvinte falou. Até constava, vocês dois erraram. Ah, na hora que vocês deram o palpite que eu estaria fazendo, eu tava tomando banho. Bom, boa sorte na próxima tentativa. Ah, sobre o podcast, achei legal a iniciativa de vocês gravar um programa com os ouvintes. Achei uma pena que eu tava viajando no dia, tava sem microfone, daí eu não participei com vocês. E no próximo eu pretendo participar e deixar a minha voz e minha participação aí. Boa sorte pra vocês, beijo. Alô, galera da Tanguinha Corp, tô aqui mandando um recado pra dizer que eu finalmente consegui zerar a Tanguinha Corp, escutei todos os episódios e, pô, eu gosto desde o início, comecei a ouvir através do Baixo Frente Soco e até hoje eu tinha um suprimento praticamente infinito de Tanguinha Corp com muitos episódios pra escutar e agora eu vou ter que ficar esperando, aguardando ansiosamente cada episódio porque finalmente consegui escutar todos. Valeu, um abraço do Cassius de Porto Alegre. Ouvinte falou. Fala galera, aqui é o Cris de Fogo de São Paulo e aí galera, onde vocês estão, mano? Tô preocupado com vocês. Voltem logo, pô. Tô com saudade. Comigo, eu tô com saudade, mas foda-se. Voltem logo aí, mano. Agora que eu espalhei mais ainda a palavra de Tanguinha, vocês me somem dessa maneira. Sacanagem. Olá pessoal de Tanguinha, estou falando aqui novamente ao Silver. Bom, eu faço parte disso há algum tempo, né? Mando fazer algumas edições. O podcast estava realmente muito bom. Infelizmente eu não estava no dia que gravaram e também eu teria que ter sorte de poder falar com vocês, apesar de certas pessoas ter roubado e ter usado duas vezes, né, Plus? Não sei de nada não, hein. Então, vocês sempre mencionam pelo menos uma parte de Pokémon em alguns podcasts, na verdade muitos, acho que mais da metade. Então, por que vocês não fazem logo um podcast sobre o Pokémon? Pode ficar bom, pode? Então, Já faz 2 semanas que estamos sem podcast. Acho que tem alguma coisa de errada com vocês na vida real. E, então, desejo boa sorte e melhoras pra sei lá o que. Até mais. Ouvinte falou, ouvinte falou. Ouvinte falou, ouvinte falou. A gente de voz da Gisele, ela... Pode? Oi. A gente errou. O que a Gisele tava fazendo. Eu não lembro qual foi a aposta. Isso aí foi pra manter a pose. Eu não me lembro, cara. Foi muito tempo, cara. Não me lembro de nada. Dessa vez ela tava tomando banho e a gente não apostou que ela tava tomando banho. De cabeça pra baixo? Provavelmente. Caralho. Uma área vai ser mais privilegiada. A gente... Mas quem mais falou com a gente através da vozinha? A vozinha. Também o Cassius Vargas Prestes. Eu adoro o nome desse maluco, cara. Ele completou a Tanguinha Corp, cara. Ele ouviu todos. Ele é a síntese do Estado Novo, cara. O sobrenome dele é o Estado Novo. É muito bonito isso. Entendi. Será que o pai dele é historiador, cara? Talvez. Talvez. E por fim, recadinho do Silvia. Que ele falou que, pô, muito tempo sem podcast, né? Se tem algo errado, eu vou te falar, Silvia. Sabe o que aconteceu? Só que ele mandou isso há 2 semanas, né? O que acontece, Silvia, é que vocês não estão clicando no lado direito da Tanguinha Corp na guia do PayPal. Onde vocês podem incentivar a Tanguinha Corp a continuar esse trabalho. Adicione aqui o adjetivo de sua escolha. Vai lançar o PlayStation 4 aí, eu vou querer comprar. Vocês podem adquirir por um preço não tão caro, né? Talvez um pouco caro, o direito de reclamar. Isso tudo já foi divulgado. Aliás, aqui. Meu aniversário é essa semana agora e meu nick do Steam é DRBod. Você é ouvinte que tá de bobeira e tal. Não estou sugerindo nada, nem dando a entender nada, mas tamo aí no Steam, né? DRBod, adiciona. E não esqueçam que eu faço aniversário 3 vezes por ano, então. Vou ganhar vários jogos aí. Eu não preciso de jogos no Steam, eu sou rico. Eu sou rica! E pelo menos. Teve um retardado que mandou um recado de voz também, mas com o microfone muito baixo. Não deu pra ouvir nada. Sinto muito, brother. Fica pra próxima. Nada a ver fazer Fala isso. Fala pra fora da próxima vez. Fica lá. Então, top 10 BR? Top 10 BR. Porque, né? Quem precisa ler os outros recados? Recado top 10 BR. Tchim-tchim! Bum! E o Ricardo Top 10 BR dessa vez vai pra um comentário nada a ver, mas né, foi o mais votado. Foi? As pessoas votam. Pô, como é que funciona o Ricardo Top 10 BR? Ricardo Top 10 BR é assim, você vai lá, bota seu recado, pede pra todo mundo curtir o teu recado e você ganha o Top 10 BR. É assim que funciona, cara. Entendi. Eu acho errado, eu acho que a gente devia escolher, mas é assim, então é assim. Top 10 BR, isso aí. Mas quem ganhou foi o Alessandro de Lhamas, que tava sumido. Aí ele apareceu e escreveu um diálogo que eu não vou imitar, porque eu não vou fazer sotaque de espanhol. Pombo? Oi, tem sotaque de espanhol. Só se você tem souber. Que ler o comentário dele com o sotaque de espanhol. Espanhol. Pode ser o Napa espanhol? Pode ser, por favor. Tudo fica melhor como o Napa. Recado Top 10 BR, então, dele com a voz do Napa espanhol. Não deve ser, não. É um diálogo, é um diálogo. Tem que fazer o Napa conversando com alguém. O Napa contra... e o Gohan estão conversando. E o Gohan. Quer que eu faça o Gohan? Você faz o Napa, você começa. Tá certo. Tá, vamos lá. Como te llamas? Me llamo Llamas. Te llamas Llamas? Sim, sí, Llamas. Aliciador de Llamas. O quê? Você não tem mãe? Pô, a gente podia fazer mais isso, hein? Vamos estender um comentário dele. Vamos, tu vai imitar quem? Imita a Tite, então. Não, vai tomar no cu. Ele tem que gravar de com um bom dia, né? É verdade. Então, tem. Eu imitaria a 18. Ah, e vocês se ligaram que a 18 é só porque ela era maior de 18, né? Eles fizeram um trocadilho com a 18 pra não... Não foi. Só não, eu acho que não tem nada a ver. Aí, esse programa já tá muito longo, tá na verdade que eu não editei ainda. Mas é, obrigado. Se você quiser mandar um recado de voz pra gente, manda. Doações por PayPal, doações de jogos no Steam. Qualquer coisa. Visitar o Pombo lá em São Cristóvão, procure pro Vinícius. Caralho, vocês estão me fodendo, cara. Vocês vão ter que botar pin em cima dessas porra todas. Se foderem, cara. Pô, tu adicionou o vídeo no Facebook, agora não quer saber seu nome? Tá certo. Eu vou. Pra começar a falar o que cada um fez com os ouvintes, acho que não vai gostar. Então, semana que vem tem um troféuzinho da hora pra vocês, hein? Direto. E olha que isso foi uma grande dica. É isso aí. Fiquem de olho, meninões. Falou, pessoal. Beijo. Tchau. No seu coração. Understand why they choose me, the abduction of my CDC. Ouça agora os recados da Tanguinha, então. Acessará o Facebook do poder. Colocará a Tanguinha nos TT. Oh yeah! Quer doar pra nós? Vai no botão. Ele está no canto superior do site, funcionando perto do player. Oh yeah! Se fortalecer o projeto.